97. E 8 anos de Estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo eu vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato. Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au. Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida. Budweiser gelado em muita economia, você merece Extra Gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos aí, viu? Boa tarde. Fiquem à vontade. Sintam-se praticamente em casa. Sexta molhadinha, hein? É. É nada como uma sexta molhadinha. Oi, Gê. Aproveita. Ah, eu falei que ele tava aí. Eu falei. Ah, isso aí não fala. Aí, eu tô falando mano, que ele mano, tava. É, o mano é o cara, isso. Meu. É, o cara. É fraco, Chambreta. Não. Eu gostei hoje da foto dele, né? Provando o macaquinho. É, eu vi. Você viu? Rapaz, eu não sei. Eu acho que o Rudy tá pra mandar. Contaminando muita gente aqui, viu? Você viu, velho? Você viu isso, cara? E aí, cambada, boa tarde. Beleza, cambada aí, de um. Beleza. Ó, sexta-feira pode me chamar de critério de desempate. Por quê? E vamos pro confronto direto. Não, hoje eu tô mais na pegada. Você sabe que o decreto hoje ele é politizado, né? Ah, é? Claro. Então, não adianta depois me, sabe, falar, ah, não. Não, hoje. É, hoje o bicho tá pegando a repercussão aí pesada, né? Boa, boa. Mas é o momento, né? Tem que aproveitar o momento, claro. E escrachar de vez. Rádio é momento. E complementando, né, Ale? Hoje é dia de maldade, né? Não, pura maldade. Hoje é. Então é pra pegar a periquita e dar uma esfolada hoje. Boa! Aí é que tá! Aí é que tá! É, né, Dodô? Porra, lógico! Mas você fala isso, sim, RG? Sim. Aí o Macarrão e o Bruno ouviram e levaram a sério? Não, você não falou isso. Mas é verdade, mano. É, mas é... Você precisa ser um cara, talvez, RG, que dá o recado. Mas ao mesmo tempo você explica o recado. É, a galera sabe, né, em qual sentido. Não, porque tem pessoas que confundem. É, e aí vem a turma do mimimi, né? É, verdade. Essa realmente, RG, sabe que eu sempre tô do teu lado. Eu acho que você é um monstro, né? Mas me chama de macarrão que hoje eu vou acabar com você, foi um pouco forte. Nossa, mas você não. Você não queria dar uma esfolada na periquita hoje? Sim, sim. Ah, só pra saber. Mas cuidado com o Ibama, hein? É, também tem. Ah, quer ver? Ah, tá vendo? Você fala que não gosta de azeitona, a Associação das Azeitonas. As azeitonas vai encher o saco. Mas, gente, a periquitinha a qual eu me refiro não tem pena. Então fiquem tranquilos. Depende, hein, RG? É, às vezes. Ela... Ah, não complica, tá? Ah, porra, você. Às vezes ela não tem pena da gente. Gente, viu? Você também, velho. Você falou uma coisa verdade agora. A periquita às vezes não tem pena da gente. Arranca a casa, carro. E vai levando. Atenção, vai, leva tudo. Mas vamos às ligeiras e rápidas manchetes do Estádio 97 com ele. Vamos essa batalha de MCs hoje aqui. Vamos lá. E aí, seu Bento, o que nós temos aí de novo aí dos clubes hoje? De novo? São Paulo. São Paulo, é? São Paulo. Tem coisa nova aí, seu Bento? São Paulo. Olha. Contratação de Fernando Bode aí. Hã? O jogador da Ponte Preta tá tentando o tricolor, contratação do Fernando Bode. Ó! Bom volante. Passou pelo Fluminense. Não, não, já, né? Olha, gente, não estamos falando do Toninho Cerezo, nem do Mineiro e nem do Falcão. Sim. Bom volante. Sim. Eu gostaria. Chega junto. Deixa o braço. É que no Inter ele não deu muito certo, não. Mas ele é bom jogador mesmo. Concordo. Na Ponte ele jogou bem. Acho que tendo o Fernando Bode e Jusilei. E eu acho que fica uma dupla de volantes muito melhor do que aquela que começou no começo do ano. Pegada, lá com, né? Com o Cícero e o... Aquele que vai embora agora. Schmidt. É, o... Tem nome de porcelana. Que o Fernando Bob jogou, bateu, deu picolé de osso. Na primeira semifinal contra o Palmeiras lá em Campinas, foi um absurdo. Ele tomou conta do meio campo. É, né? Jogou muito bem. É. O Fernando Bob já é desde a época do Fluminense, que é um... E dizem que é uma boa pessoa também. Às vezes isso conta, viu? Claro, às vezes isso conta, certeza. Hein? Bom de grupo. É isso aí. É, agora, é, o dono dos direitos federativos, 50% é dos direitos federativos é do Inter. Direitos econômicos, 50% do Inter, não é isso? Aí tem mais uma parte ainda pendurada lá na Traffic, mais uma parte com Fluminense e mais uma parte com não sei quem. É uma pizza. De acordo com o contrato de empréstimo, a ponte ela pode, se quiser, igualar a oferta de compra. Então acho que o São Paulo vai ter que fazer uma oferta aí para levar o jogador, daquelas que a ponte não tenha muito como recorrer, né? Mas penso acho, eu. Acho que pra ponte o legal é uns pitulezinhos lá dentro e tal. Não, mas não é isso. É que pelo que eu entendi, né? A ponte não tem. Ela só se ela cobrir a oferta. Não, mas eu digo, pra ponte, né? A ponte tá aí, fez o timinho dela, foi bem, tá indo bem. Já há alguns anos vem se defendendo e vai fazendo uns troquinhos aí. E mesmo o que o Corinthians tem feito com a ponte preta. É. De repente um jogador pra dar uma... Sabe, pra fazer um carinho, gracioso com a macaca. Porque a ponte. É a verdade. É. Mas a ponte ela costuma amarrar bem seus contratos, Sombra. Lembra aquela época lá quando o Renato Cajá tinha dado uma estourada aí? Então, pô, o Renato Cajá até teve o papo que o São Paulo tava atrás, a porra toda. Aí foi que ninguém levou o cara. Aí depois de um tempo a ponte vendeu, o cara foi jogar fora do Brasil e tudo mais, não deu certo. Aí acho que voltou, jogou acho que um tempo no Bahia e agora tá na ponte de novo. Ele jogou um tempo no Bahia, não jogou? Já. Jogou. Eu acho sim, viu, mano? Não, ele tava não... até agora, então, tava lá no Bahia. Aí não deu certo. Aí brigou lá. Agora. É. Brigou. Aí voltou agora, tá na ponte de novo. Com relação ao Pottker, foi a mesma coisa. O Corinthians também tinha interesse, a ponte fez jogo duro, tanto é que depois acabou não vindo, a ponte inscreveu o cara no campeonato da Copa do Brasil, e aí o Corinthians deu uma azedada, e agora trouxe o Clayson também, mas fazendo aquele negócio, tipo, toma lá da cá, o Corinthians mandou dois jogadores, já tinha dois dentro do elenco, que era o Iago e o Lucas. Mas negociou o Pottker, né? O Pottker tava indo pro... Tá indo pro Sul, Inter. Pro Inter. Já pro foi Inter. Então, já foi. Mas aí jogo duro, né, mano? Mas a ponte não liberou assim, tipo, ó, vem aqui e leva, não. Ah, tipo, não, igual sim. O biscate embalada. É que aí precisa ver os detalhes. A condição de cada um, de contrato de cada um. Né? Exatamente. Um pode ter 50, outro pode ter 30, outro pode ter 10. Porque, pelo que se comenta, a ponte ela não é dona do Fernando Bob. Esse é o detalhe. Ele está emprestado à ponte. Deixa eu ver, a fonte da informação, atenção. Você vai falar? É do Inter. Hã? Você vai falar a fonte? A fonte de informação, claro. Vai? É do Inter. Aí, olha aí. O Globo Esporte. Ah, tá. Segundo a matéria do Globo Esporte, diz que é o seguinte, se pintar uma proposta, o Inter pode vender, e a ponte fica com o jogador só se cobrir a oferta. Acho que a ponte... Matéria do Globo Esporte. E segundo o blog do São Paulo, diz que o São Paulo teria interesse no Luan. Atacante de beirada. Luan. O do Grêmio? Qual Luan? Ah, do Galo. Ele é muito... Menino muito maluquinho. Raçudo, determinado, maluquinho, né? Uhum. Sabe que ele me lembra um pouco? Se bem que eu acho que não... tão bom, mas o Leandro Giannichini. Ah, o bonito, né? O bonito. É, eu acho que ele é quem mais... é mais bonito, o Leandro Giannichini ou o Luan? O Giannichini é o concurso, né? É, ele né? Passou umas 8 vezes na acho fila da Feiura. Acho que a Tez Morena, né, Ale? Isso, mais nossa, sensual, é né? Esquisito, hein? Mas o maluquinho é bom jogador. É ele bom? É muito determinado, muito raçudo. Mas? Marca, não desiste, não... muito machucado. Aliás, ele vem machucado, né? Muito, muito, muito lesionado. Tanto que no Galo, que ele tem muita moral, ele não consegue jogar, não tem uma sequência. Então, acho que aí seria um problema. Mas ele é bom jogador. E é esse jogador de lado de campo, que sabe o que fazer com a bola, marca muito bem e tem muita raça, né? Tem muita vontade, que não faz mal pra time nenhum. Só que tá sempre no DM. É, esse é talvez seja um impeditivo. Muito bem, seu Bento. O que mais, seu Bento? Que mais? Agora vamos ao Santos. Ei, gente. É isso, seu Bento. Santos do meu amigo André Matalon. Matalon. Você falou esse. Que me prometeu 25 ingressos do Ed Sheeran, mas vamos lá. Ah, mas se ele prometer, ele vai cumprir. Ó, o negócio é o seguinte. E aí, seu Bento? O político promete e não cumpre, hein? Ó. Matalon? Não, os políticos. André? Não, mas esse não é político. Não, mas a gente falou, o cara prometeu, ele cumpre. Depende, os políticos não, prometem e não cumprem. Tô me referindo ao André. Ah, depende do tipo de promessa, né? Se for aquelas de entregar propina, parece que cumpre, né? É, também. Às vezes também atrasa, até a propina os caras atrasam, viu? É. O bagulho é uso, mas enfim. E aí, Sabendo? Ó, vamos lá, gente. É o seguinte, Zeca e David Braz voltam, hein? Voltam. Aliás, eu vi hoje o David Braz na entrevista. É, depende dele, né, Dorival Júnior, a escalação do David Braz ou não. É, vai começar, tem que voltar pra rodar um pouquinho, né? Porque senão, se os caras já estavam reclamando de cansaço, você imagina agora, né, seu Bento? Exato. E o detalhe importante aí é a convocação do Lucas Lima. Pra seleção e, pô, ô Titi. Indevida, hein? Porque não tá jogando nada. Ele tá voltando, ele tá voltando a jogar bem, mas, pô, vai sacanear a gente, velho. Clássico, meu. Vai tirar o Lucas Lima, coincidência, ontem foi muito perto de renovar com ele? Sim. As negociações estão lá, né? Meu, morreu o kit de vinil, cara. Sério? Ele tava mal, né, mano? É, ele tinha passado mal aí após um show, um tempo. AVC ele teve. Foi AVC que o kit de vinil teve? Foi, segundo meu amigo que hoje mandou um abraço a todos vocês, esteve hoje na rádio, Maurício Gasperini. Ah, é? Rádio Táxi. Desculpa entrar aí no meio do Santos. Não, tudo bem. Aí eu perguntei pra ele como é que tava o kit, porque o Gasperini, sobre ele, tava com um show reunindo o kit de vinil, Hit, ele, e alguns nomes aí desses que ficaram aí, né, no passado, Kiko Zambianchi e tal. E eles faziam um show, um pocket show, com esses artistas, cada um cantando o seu sucesso, tá, aquela coisa toda. E aí ele me contou que o Kid tava bem ruim e ele teve um AVC, né? Uhum. E aí ele ficou mal, e aí degringolou, né? E aí complicou a coisa aí, né? Ih, rapaz, e hoje ele faleceu, é isso? Agora? Exatamente, depois, faleceu. O Kid Vinil, pra quem não sabe, trabalhou aqui na 97. E era o Soul Boy. Ah, é ele que trabalhou aqui? Trabalhou. Era o Soul Boy. Soul Boy faz, talvez tenha sido o maior sucesso da carreira do Kid Vinil. E ele era um cara simpático, né, cara? O cara dava boas entrevistas. Cara simpático. Soul Boy era legal, muito legal. Né? Gente muito fina. Legal. A letra era muito legal. Foi morar no céu. É, é pra quem mais novo, hein? Ó, pra quem não sabe, né? Pra ilustrar pelo menos com a música aí, né? Dos anos 80, esse foi um grande hit, né? Talvez foi o maior dele, né? É. Ele teve uma outra música de sucesso. Tique essa, Nervoso. O Tique Tique Nervoso. Tique, mas tique. Essa aqui acho que foi mais, né, Sombra? É. Ó. Olha lá. Acordo 7 horas. É. Muito legal. É? Muito bacana. Isso é mais ou menos o tema do Mano até os 18 anos de idade. É o tema do irmão do Mano. Não. Não? Eu sou bom, é o tema do Marcão. É do Marcão. Esse é o Mano Raiz. Mano Raiz. É. Pô, eu sou boy. É triste, né? Morreu cedo. Eu 62 seu? Anos. Oh, teve a vida interrompida. Assim que nem o Chris Cornell, o vocalista do Soundgarden, né? Audioslave, né? Que faleceu, se matou. Se matou, né? Se matou, que coisa, bicho. Mas é diferente, né? O outro se matou, né? Não, eu sei, mas tudo indo 52, cedo, cara. É. 52. Né? Quer ver? Nós estamos perdendo, Sombra. Nós estamos perdendo muitos artistas da geração 80, hein? Já apontando aquele dia, agora lembra? O Soundgarden, o vocalista aí, né, o Cornell, seja dos anos 90, mas... Não, mas Grunge, sim, né, tudo morrendo aí. Não, mas, por exemplo, esse ano aqui, você pegar esse ano aqui, perdemos, olha, da geração 80, né? Era o... Perdemos lá o George Michael, perdemos o Prince... É verdade. Né? Perdemos Kid Vinil agora, ó, geração 80. Kid Vinil é um cara muito legal. Perdemos... Ixi, perdemos aí o David Bowie. Né? David Bowie, Quem tudo trabalhou com anos ele, 80, pessoal, hein? Pessoal que trabalhou aqui com ele, tudo Zé Antônio, conheceu bem ele. Cara, gente boa demais. Aí lá, tá passando o nosso. É, o clipe, uma pena, né? Clipe. O calor tá de rachar. É. E lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria. E onde fui assaltar? É, isso aí. Plena luz do dia. E o tema é atual, né? Olha lá. Tique, tique. Nervoso. Tique, tique. Nervoso. Tique, tique. Nervoso. Uma pena. É. Mas voltando ao Santos, nossos sentimentos aos fãs e à família. E à família. Caramba, hein? É, isso aí. É? Voltando ao Santos. Então, Lucas Lima desfalca o Santos aí por 3 jogos, seu Bento, e um clássico aí, né, entre esses 3 jogos aí. E uma outra coisa, agora pega o Curitiba, sábado, campeonato brasileiro. Quanto Palmeiras ele não joga, viu, Dodô? Quem? Quem não joga? Lucas Lima. Lucas Lima. Não, é, contra o Palmeiras, sim, é. Falei. E vai pegar. Agora o detalhe é o seguinte: Campeonato Brasileiro. Precisa tomar cuidado. O Santos vai jogar contra o Curitiba. O Curitiba que ganhou a primeira partida. Tem uns times no Campeonato Brasileiro que são aqueles cavalos paraguaios. Os caras largam as primeiras 3, 4 rodadas, velho. Os caras, Bahia, Curitiba. Esses times aí precisam. Mas não acredito, não. Não, mas precisa tomar. Santa Cruz do ano passado. É, lembra. Caiu, mas precisa tomar cuidado. Enquanto vai no. Por quê? Porque não. Os pontos que você. Não, eles não chegam, não vão chegar. Mas é pra tentar escapar. É, não chega a lugar algum. Depois lá na frente, eles ficam desfrutando dos. Esses pontinhos. Dos 10, 15 pontos que eles ganharam, entendeu? E aí se dão bem. E isso, o time grande que perde fica prejudicado, pô. Então precisa entrar ligado, né? Precisa se ligar contra o Curitiba. Porque os caras estão vindo aí com a moral da primeira vitória, da primeira rodada. Então tem. E nós já perdemos o Fluminense, né, velho? Então tem que buscar esses jogos em casa aí, tem que ganhar. No sacrifício, com dor no calo, na chuteira, no joelho, onde for a dor, velho. Tem que buscar esses 3 pontos aí, não tem jeito. É isso aí, tamo junto. Bora. Bora. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Bozano. Bozano. Bozano. Hoje é dia, hein, mano, de passar hoje um Bozano, hein, velho. Ah, hoje o cara tem que sair cheiroso, hein. Já era hora de ter passado, hoje viu, velho. Hoje é dia, hein. Não, é tudo bem, pra trabalhar o cara até pode de vez em quando esquecer. Mas na hora de sair pra balada, não, né, mano. Quer dizer, claro. Vai pegar a tua gatinha. Ô, mano, não deve esquecer em nenhum momento, mas na hora da balada é o principal. Vê se olha pros companheiros aí. Ah. Você tá devendo faz tempo já um Bozano pro Motinha fazer gargarejo. É mesmo? Ele não tá beijando ninguém, hein? Mota? Com a boca de esgoto aí, parece que ele faz gargarejo com o Rio Tietê. Que isso! Ah, mas mete um desodoba aí. É, mas isso. Fiquei sabendo que o Rio Tietê não tá gostando disso aí, não, cara. Ah, não gostou da comparação. Não gostou dessa história, não. Mas o Mota também fica comendo carpaccio de rato, velho, no almoço. Ah! Cadê o Motinha? Ó, Motinha, é nóis, mano. Ô, Motinha, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, Motinha, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Sabe por quê? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito, mas te dará muito, mas te dará muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que concorre não. Você ganha, cara. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase porque vale a pena, cara. Esse kit é demais, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, legal, legal. Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento da Exeg. Olha agora, o recado é muito importante. Não só para você, adolescente, que está terminando o curso médio, né? E vai ingressar no curso superior. Porque essa é uma hora de muitas dúvidas, né, RG? Você tem filhos, você sabe que muitas vezes, quantas vezes os filhos não chegam pra você e falam: e aí, pai, puta, o que você acha? Gostaria de fazer isso? Gostaria de fazer aquilo? Qual será a melhor faculdade? Qual o caminho, né, que eu vou percorrer? Eu acho que esse é um recado importante, não só pra pais, pra filhos, como também pros pais. Que muitas vezes o pai, nesse momento, pode dar uma orientação melhor. E a dica que nós temos pra você... Para você que, por exemplo, quer fazer uma faculdade que tenha uma avaliação acima da média, avaliações líderes no MEC, né? É a ESEG, a Escola Superior de Engenharia e Gestão. Ela tem a força do ensino do grupo Etapa. Pô, o Etapa, lembra do Etapa? Lógico. O cursinho Etapa? Eu fiz. Você fez Etapa? Então. Eu lembro lá, Etapa, mas você mesmo, lembra disso aí? Exatamente. Exatamente. Então, a ESEG é fruto do Etapa, cara. E a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Então se liga, olha alguns dos diferenciais. As salas não tem mais que 25 alunos. Você tira dúvidas diretamente com o professor, além do horário das aulas. Você fala: não, vou ficar agora a tarde inteira aqui Eu fiz o curso de manhã, agora a tarde inteira eu vou ficar aqui na ESEG aqui, fazendo meus projetos, estudando. Tô com uma dúvida. Vai ter um professor numa sala para você tirar dúvida com ele, fora do horário de aula. Olha como é legal. É muito bacana. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho e você já tem a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres, tá bom? Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. O professor tá lá para te servir, cara. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade. Como diria o Tite, empregabilidade, não é não? Sim. Tanto no Brasil quanto no exterior. E para o segundo semestre de 2017... A ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Eu vou te falar, eu não conhecia a ESEG, passei a conhecer agora. É uma faculdade para quem realmente quer estudar. No, ó, na boa, né? Às vezes eu brinco com o Zezinho aqui, né? Mas, vocês é muita cerveja e muita festa e cerveja, né? Lá não, lá é pra quem quer se formar sério, quer coisa séria, quer estudar, quer ter uma, como diz, uma empregabilidade, maior oportunidade depois de formado, tá bom? Inscreva-se no vestibular no site eseg.edu.br. ESEG é ESEG.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97. Chama aí, Bento. Agora é o Corinthians. Ah, okay. Coringão, mano. Coringão. Chupa antes. E aí, mano? Aí, beleza, Bento? Como é que tá? Tranquilo, e você? Na boa. Então vamos lá, é o seguinte, mano. Vai falar que o Romito machucou, hein? Pela... Não, não. Se você falar isso, eu te dou um soco. Não. Olha, o lance agora é Anderson Martins. Sim. Você lembra dele? Não. Jogou em 2014, passou, teve uma passagem. Tá precisando de zagueiro. Ah, deixou uma boa impressão, olha aí, mano. Deixou. Como é que foi? Deixou. Na então... boa, mano. Boa impressão quem deixou foi o Chicão. Boa impressão quem deixou foi o Leandro Castan, o Gil, o Felipe. Fábio Luciano. Gamarra. Esses zagueiros sim deixaram uma boa impressão. O Anderson Martins, velho, nem fu nem fá. Anderson Martins. Sabe, não comprometeu. Não comprometeu, em 2014, ele saiu no começo de 2015, eu acho. E aí teve o episódio que o Corinthians deveria pagar ainda mais uma quantia, o Corinthians estava com uma certa dificuldade, aí não pagou, liberou para que ele fosse jogar no Emirados Árabes. Não ficou, enfim, muito tempo? Não ficou, né? Ficou uns 6 meses, aí, não chegou a jogar um ano no Corinthians. É, o tipo passou, né? Deu uma passada lá, deve ter ficado aí uns 6 meses, um pouco mais, talvez. Mas o Anderson Martins, cara, não é aquele cara que você fala, porra, cara... Sabe, vou voltar aqui a jogar todos os esforços em cima da contratação do cara. Diferente da situação, por exemplo, eu, se fosse diretoria do Corinthians, tivesse que investir algum dinheiro, que o Anderson Martins, inclusive, tem o assédio aí do Vasco, e acho que o Atlético Mineiro tá em cima também. Então, não sei se vai dar jogo. Com relação ao Vasco, dá pra brigar, mas o Atlético Mineiro já é um time que tá com uma grana um pouco maior. E chegaram na frente do Corinthians também. Eles devem ter prioridade pra poder negociar. Ficou aberto também uma quantia que o Anderson Martins acho que tem para receber do Corinthians. Eu ouvi uma informação aí falando que o Corinthians naquela oportunidade ainda não tinha quitado tudo que devia para o jogador. Isso pode ser também algo que faça com que o jogador não venha. Mas ó, diretoria do Corinthians, quiser focar os esforços, cara, vai para cima do Leandro Castan. Vai para cima do Leandro Castan. Leandro Castan é um cara que lá na Roma, quando descobriu que tinha um problema lá na cabeça, ele teve que fazer uma cirurgia e tudo mais. Ele não conseguiu ter uma estabilidade na Roma. Mano, deixa eu dar informação emprestado aqui dizendo que o Anderson Martins não vai pro Vasco, não, viu? Não? Não. Ah, é porque é o jogador do Carlos Leite, o Vasco tem interesse. O Vasco já contratou 4 zagueiros. Então vai vir. Carlos Leite tá deitando e rolando no Vasco. Ih, olha, foi ele que colocou o Cristóvão Borges lá. É, então, verdade. É que o Vasco ele trouxe agora recentemente aí alguns refugos, né, para o setor defensivo. Nossa, Paulão e Breno. Então não dá pra levar muito em conta, né? Ó, parece que o Castan tem concorrência paulista, hein? Então, mas é isso que eu tô falando, Sombra. Se o Corinthians quisesse, de fato, aí resolver o problema da zaga, imagina uma zaga aí com Castan e Pablo, embaçado, velho. Volto a falar. Agora o Castan, pra quem não sabe, né, passou por uma cirurgia no cérebro. Não, mas ele já tá bem. Eu sei. Ele já tá bem. Mas ele teve que até passar um tempo reaprendendo a andar. Não, sim, mas agora já tá bem, já cabecei a bola, não tem problema não. Não, eu sei, mas tô contando uma passagem que foi triste. Sim, mas na Roma ali, Sombra, ele não teve ainda uma estabilidade. Tanto é que o Roma emprestou o jogador. Ele passou, acho que pela Sampdoria, estava agora no Torino e agora retornou. Mas é uma possibilidade, talvez, de negócio. O zagueiro Leandro Castanho é um cara que se identificou muito com o Corinthians. E eu acho que se tivesse a possibilidade de investir alguma grana, alguma quantia, e fosse atrás do Castan. Esse sim seria um zagueiro aí pra vir aí reassumir uma condição ali titular. E aí ia ficar embaçado, velho. Imagina. Que linha ali, hein? Não, é bom. Wagner, Pablo, Castan e Arana. Agora o e mano... o Cássio no gol, mano. Cê é louco, fi. Cê é louco. O mano sempre gosta... Mano, não. O senhor Maurício Borges... diga. Sempre gosta de passar pano pro jogador do Corinthians. Por quê? O Anderson Martins é um tanto... Não tô falando um pouco. Um tanto melhor que o Balbuena. Não, mas o Balbuena ali... Eu não acho ele a oitava maravilha do mundo. Mas hoje, ao lado do Pablo, ele não tem comprometido. Tá jogando bem. Mas o Pablo dá uma boa salvada sim, nele. Sim, sim. É igual aquela pegada lá, naquela época do Gamarra e do isso, Batata, lembra? Verdade. O Batata, quando tava jogando do lado do Gamarra, você até pra falar, pô, o Batata tá jogando direitinho, tá jogando muito. Mas aí tira o Gamarra do lado do Batata, não, aí a Zé do caldo. Não faça isso. Agora, Pablo, com relação ao Pablo Balbuena, fica ou vai embora, mano? O Pablo, RG, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro. O Corinthians, ele tem uma prioridade de compra, caso queira ficar com o jogador em definitivo, ele tem que pagar pro time francês a quantia de 3 milhões de euros. E o Corinthians está providenciando essa quantia aí. Vale a pena, né, cara? Vale, vale. O Corinthians ele tem acertado a mão, RG, nesses zagueiros que o Corinthians acaba descobrindo que estão jogando na Europa. Ele trouxe o Gil do Valenciennes também. Ninguém lembrava do Gil no futebol brasileiro. Todo mundo fala, pô, o Gil... Verdade. O Gil é aquele zagueiro que fez o pênalti no Ronaldo aí naquele Corinthians e Cruzeiro aqui no Pacaembu. Todo mundo só fala desse lance do Gil. Ele veio pro Corinthians, o maluco praticamente renasceu. Foi bem com o Felipe. Pois é. Hã? O Corinthians trouxe aí o Felipe também aí do interior de São Paulo. Todo mundo, pô, Felipe, não sei o que, começou mal. O Tite bancou o cara, se tornou hoje aí um dos principais zagueiros aí também do futebol europeu. Tanto é que tá saindo hoje de Portugal e pode estar indo jogar na Itália. Agora, cara, é novamente a situação aí que pode aparecer pro Coringão, RG. Uma nova possibilidade. Ele trouxe o Pablo, que é um jogador que também tava lá esquecido na França. Ninguém lembrava do cara. Veio, acertou a zaga. Com relação ao Leandro Castan, se trouxer, será bem-vindo novamente. Esse já conhece, a gente já conhece. Então, cara, o Corinthians eu acho que ele tá no caminho certo. O Clayson também foi apresentado, né? Clayson! O Clayson foi apresentado, contrato de 4 anos aí com o Coringão. O Corinthians tem 40% do valor do passe, apesar de não existe mais hoje o passe, mas só pra exemplificar. O Corinthians tem 40% dessa transação futura e comprou por 4 milhões de reais. Uma quantia que também não é baixa, hein? Não. 4 milhões de reais aí por 40% aí do jogador, mano. É uma quantia considerável, mas tá valendo. Vai ser vendido por 30 ou 40, então tá valendo. Tá certo. Estádio 97 continua com as manchetes no oferecimento de Nissan. Nissan. Como tá bonito esse Kicks, hein? Nossa. Tá mesmo, viu? Top. Saudades do bar, viu, mano? Nossa, saudade jorrada no moto agora. Segunda-feira, Não, porque o bar é uma gente boa, a gente fica tarde batendo papo. Você dá uma jorrada agora no moto. Fico contando os segundos. Segunda-feira, bazão tá aí, né? Se é que vai. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação, seu Bento. Agora o parmeira. Budweiser. Fala de nós aí, seu Bento. Beleza, Dodô? Porra, cadê a avó, velho? A avó... com esse frio e chuva... De sexta-feira, velho. Esse frio repara e chuva. Que a avó, velho? A avó, assim, quando não vem o Azedo... É estranho, né, a avó também não vem, eu não sei, minha. Eles estão com esse... Estranho, hein? Esses dois têm esquema. A avó é bagaço do Azedo? A avó mandou mensagem aqui. Se bem que você sabe que o Azedão, ele é broxa, né? Não. Não contou pra vocês? Não. Quanta covardia, hein? Não, que não. Isso. Mas por que covardia? Quanta covardia. Mas é um problema que ele tem, que ele tá... Ele foi no urologista, tudo. A velha tá tentando ajudar ele. Mas olha, diz que empata essa pegada. Diz que empata essa pegada aí, Dodô. Mas a velha não transa há quanto tempo, é? Você é louco, vive no swing. Não vive. Aquela parede com buraco. A vovó, não. Ela vai passar o redão lá só pra... Ela vai trocar camisa, sanduíche, alguma coisa, né? Você tá brincando. O Azedão falou. O Azedão foi categórico pra mim. É. Enquanto eu tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete medo. Fala pra você também, exatamente. Tá vendo? Ele tem esse problema. Olha, mas, agora, gente, é mais fácil. É normal isso. É mais fácil o jacaré ganhar do Tarzan, o morcego doar sangue, o saci cruzar a perna. Do quê? Você vê o Rudy Landucci aqui de sexta-feira, pelo amor de Deus, hein, pessoal? É. Inclusive, olha, a avó mandou pra mim uma mensagem aqui no WhatsApp. Sim. Querendo? Avisando que o netinho dela, o tal do Rudy, ele vai estar amanhã lá no UMC, no Teatro UMC, na Vila Leopoldina, às 10h45 da noite. Ah, entendi. E que o pessoal pode comprar ingresso no compreingressos.com pra ver o Rudy amanhã lá no Teatro UMC. É, ele vai estar amanhã no UMC e já tá concentrado a partir de hoje. É profissionalismo. Ah, entendi. Entendeu? Já tá. No... Hoje o que ele vai fazer? Vai ficar na concentração, só com 3 balde combo de vodka com energético, sabe? Com aqueles amigos dele que ele tem, que ele curte a foto dele no espelho. O seu Bento? Aquela fotinha do Bento. Nossa! Viu? Não, pera aí. Sobre o time. Amanhã é Arena Gondá. Arena? Gondá. Gostei. Conheceu o índio Gondá? Não. Não. Era parecido, né? Infelizmente. É, exatamente. 7 horas. 7 horas. 19 horas, né? Time meio diferente, viu, Dodô? Eu vi. Mano. Joga com 15 pessoas. É. Meio diferente. É. Dava. Fernando Praz, Fabiano, Antônio Carlos, Juninho fazendo a estreia e o Michel Bastos vai fazer a esquerda. Ah, o Sombra gosta. Sinceramente, eu acho uma puta sacanagem um jogador do naipe do Michel Bastos ficar na reserva. Eu. Vai jogar e na amanhã. Lateral vai ainda. Vai jogar amanhã. E aí? Na boa. E vai ter que correr, porque é lateral. Na boa. Não dá pra ir. É outra história. Hein? Baixinha sacana. Eu não concordo com o senhor, não. Aí. O RG. E mais, seu Ben, continua o time? Aí vem o Thiago Santos, no meio campo. Vem o Tietê. Pô, você nem ligou pro comentário do Sombra. Rafael Veiga. Aí vem Roger Guedes. Keno e o William amanhã vai pelo meio. O segundo time do Parmeira que Cuca vai usar a primeira vez. Dois ou três titulares? Três. O Tietê, o Praz. E o William. Ah, o William. E o William. São 3 jogadores que vem sendo. E Michel Bastos vai também. Michel Bastos é tipo um titular. Tipo, se o Sombra fosse treinador. Não seria. Mais ou menos. Ele não vem jogando como titular, né? Não, se o Sombra fosse o treinador. Se fosse, não seria. É. E pra completar, Domenico, como a gente fala, nós falamos aqui na segunda, terça-feira, sobre o interesse do Everton Ribeiro, embora negaram aí... você aqui que o Palmeiras estava atrás dele, que estava tudo fechado, não falei? Ele vai vir. Faltava também. Salário, e acertar. E agora a informação que chegou, que eu passei no nosso grupo lá que o senhor viu. Primeira mão. Passei que o Everton Ribeiro se apresenta, que dia que eu coloquei lá? 26. Não. Antes foi 20, não é? Ah, sabendo legal, né? Foi 20. Se é 20, já agora no final de semana. Mas 20 é amanhã. É amanhã. Não. É 26. Depois do grupo aqui, pera só um pouquinho. Ó, não esquece uma outra data importante: 28 é meu aniversário, lá na Vila Madalena, hein? Ah, é? Dia 28 de maio agora? Sim, sim. Opa, domingo. Convidando todo mundo. É domingo, né? É domingo, dia 28 de maio, a partir das 2 da tarde, lá na Vila Madalena, no bar Santa Teresa. Não paga nada pra entrar, pra sair. Santa Teresa é alguma... É que a Teresa, a dona encrenca... É santa. É, não. Não? Mas ela só deixou se fosse nesse bar. Ah, entendi. Não paga nada pra entrar, hein? Vou te dar um tchau lá pra sair. Pra sair, tem uma moeda aí. Então, você vai, né, Motinha? Vamos entrar de mão dada. Informação que seria até o dia 20, que é amanhã. A informação seria essa, né? Mas ele pode chegar esses dias aí, aquela coisa toda. Muita gente falou, mas o Alexandre... Eu não. O Matos, né, falou que não tinha nada, não sei o que. A informação mesmo, Ale, é que quem comprou foi a Crefisa. Então o Matos também não tem nada a ver. Quando disse que não sabia de nada, ele tava certo, né? O Matos, quando fala que não tem contratação, vem logo 4. É. Esse aí é o open bar de contratação. Mas vamos aguardar, né? A informação que eu tenho é que parece que vem. Mas, o Dodô. E já tinha essa informação, a gente já passado, né, seu bem? Que faltava só acertar salário. O Dodô. E o Flamengo parece que ficou meio putinho, né? Ficaram putinho lá. Também é putinho com o quê? O que aconteceu com os caras essa semana? O Flamengo também tá parecendo mais gordo em dieta, hein? Só sente o cheirinho, mas não pega. E o nosso presidente, o Maurício Gagliotti, ele escreveu uma nota oficial aí no nosso site, no Palmeiras, É um pouco comprida aqui ó, a nota dele. Vai pra seleção, mas, você viu, Dodô? Quem? O seu Gru, o Gagliotti, vai pra seleção. Gagliotti? É, vai, é, sempre tem um dirigente aí. O último, inclusive, foi do São Paulo. Foi. O Leleco. Aí ah, então é o único do Palmeiras na seleção, né? Ele... Grande absurdo isso, vocês viram? O quê? Pô, é absurdo. Sacanagem, velho. Eu gosto muito do Tite, cara, mas, por exemplo, o Palmeiras hoje é tido como o melhor elenco do futebol brasileiro. É. O Palmeiras, assim, não, o Palmeiras não teve um deixa jogador assim. Convocado. Não, mas é que tá, Domênico, sabe por quê? O Brasil, ele fará dois amistosos na Austrália. Um contra a Argentina e o outro contra a Austrália. Amistoso, né? Então, mas é que tá. Domênico, mas ele tirou o Lucas Lima outros, do Santos. Né? Tirou, ele tirou o Fagner e o Rodriguinho do Corinthians. Ele tirou o Rodrigo Caio do São Paulo. Três jogos. O Corinthians, ele vai perder quatro jogadores nessa brincadeira, porque tem o Balbuena e o Romero. Para os estrangeiros, não. Né? Que vão estar sendo convocados também, mais o Rodriguinho e o Fagner. Contra isso o São Paulo, o Corinthians, ele perde quatro jogadores. Isso não é justo, mano. Aí eu tô com você. Porque se tem um time que tem a chance de jogar com o Corinthians, com o Romero, os outros têm que jogar também, o Sombra. Então, foi convocado, chupa. Eu não tô, eu, meu time não anda em condições de ficar rebatendo aliás, muito. Mas só para concluir a nota que ele colocou, o Gagliotti, perdão. Meus amigos, é uma nota de repúdio. Repúdio? Repúdio. É, com relação à punição do Peñarol, né? Ah, sim. Vocês a punição do Peñarol? Não? Qual nossa, foi? Que palhaço. Um jogo na... Um jogo que não vale nada. Na Sul-Americana, o jogo não. Da Sul-Americana, né? Libertadores. Jorge Wilstermann agora, que não vale nada. Ele não vai nem... Na Sul-Americana, não, é o próximo jogo, Jorge Wilstermann, quarta-feira, eu acho. Ele não e pode... já tá fora, né, mano? Não, ele não pode nem pra Sul-Americana. Se ele ganha o jogo, ele não vai nem pra Sul-Americana. O jogo não vale nada. Não vale nada. Então é esse jogo da Libertadores que não vale nada. Contra o Jorge Wilstermann, né? Que é a última rodada. Ele pegou só um jogo... É brincadeira. Sem torcida e vai pagar uma multa lá, não sei se é 18 mil, precisava ver direitinho aqui a informação, mas é por aí. E o Gagliotti colocou aqui uma nota bem extensa aqui, né? E é, contando sobre isso, meio de repúdio, aquela coisa toda. É, e é isso, né, seu Bento? Vamos lá contra o... Dodô, sabe o que um colega lá da ESPN, o Léo Bertozzi, consultou um pessoal lá do Uruguai? Certo. Que o argumento, que eles usaram dois argumentos para essa punição ridícula aí. Falaram que tem uma imagem que a torcida do Palmeiras começa uma confusão na arquibancada. Essa foi uma... Quem falou que tinha? O pessoal que é da imprensa uruguaia. Que esse foi o que o pessoal acabou argumentando para que o Palmeiras fique os três próximos jogos como sim, visitante sem torcida. Eles têm uma imagem que a torcida do Palmeiras teria iniciado a briga. E o argumento para o Peñarol não pegar a punição, porque o Peñarol não pegou a punição. É, a punição porque... que chegou aqui. É um jogo de portões fechados, né? Que já não ia ninguém. E 250 mil dólares de multa. É, e aí falaram o seguinte: é 150 mil, hein? Como esse estádio do Peñarol é novo, é um estádio novo, eles usaram o seguinte argumento: nesse estádio nunca teve confusão. Eu juro. Não, é bizarro. É sacanagem. É bizarro. Eu juro por é bizarro. Deus. E os caras, sabe, a Comembol, eu vou dizer com você. Mas eu sempre falei isso, hein, Domênico? Palhaçada. Eu sempre falei aqui que os brasileiros, eles são prejudicados na cara larga dentro da Libertadores. Esse foi mais um capítulo. Não foi o primeiro e não será o último. E agora joga com essa história de saber que o outro clube não vai abandonar o torneio, não vai boicotar. Mas é que tá. Eles jogam na cara dura. Ah, e tem uma coisa também, porque a gente tá aqui falando. Os tiozão lá da Comebol estão tomando seu uísque, aquela porçãozinha de Viagra pra mas dar uma Ale, soltada. Aí eles falam assim, pô, mas... Aquele monte de velho de cabelo tingido tomando Viagra, enchendo a cara de uísque e pegando assim, umas... Isso. É aí, não? É um mas aí eles estão falando assim, pô, sem mas graça, não ficou ruim isso aí, pô. Não vai pegar mal pra gente, o pessoal do Brasil não vai reclamar, porque é um absurdo o que a gente tá fazendo. No Brasil, sabe quem é o presidente da CBF? Que eles... o presidente... Fala pro presidente vir aqui. Obrigado pelos clubes. Ele não sai daqui, não sai, mas a questão sai daqui vai preso. A questão, gente, não é o Marco Polo hoje. A questão é que o brasileiro, ele sempre foi prejudicado. Na época de Ricardo Teixeira, na época de qualquer um. Você pega aí exemplos históricos. O Palmeiras, aquele jogo com o Boca lá, o Baldaquino. Corinthians e Boca aqui com a Marília. E fora isso, Sombra, que eu tô citando lances capitais. Teve um jogo do Santos aí também que foi ridículo. Mas esses aí foram jogos capitais. Você pega em determinados outros jogos, o árbitro, quando ele tá mal intencionado, ele não vai lá e dá um pênalti escandaloso. Ele mina o time. Ele começa a dar cartões que ele deixa o time inteiro amarelado. Vai minando, né? Aí depois uma outra falta ele já põe pra rua, é mais fácil pra dar vermelho. Teve uma partida, não sei se vocês lembram, foi quando o São Paulo foi campeão da Libertadores de 2005. São Paulo venceu o River Plate no Morumbi por 2-0. Depois, Surgiram informações é que aquele árbitro estava... na gaveta. Exato. É. Olha aí. Só que, assim, as circunstâncias do jogo foram, assim, não tinha como. O São Paulo meteu gol de fora da área. Não tinha como marcar nada, né? Exatamente. E tinha um gol lá que o cara queria meter uma garfada lá, mas o Bandeirinha... legalizou o gol justamente. Não tem o que fazer, né? É, então eu tô falando, não é nem do jogo que o São Paulo perdeu. O São Paulo ganhou. E os caras queriam meter a mão. Bota aí depois, bota no Google aí. Árbitro, São Paulo, River Plate, Libertadores. Semifinal. É, né? Bota aí pra você ver aí. Semifinal. Escândalo. Então, Sombra, aqui pelo mundo você não prova, mas você ouve dizer, e muito muito blá blá blá, a respeito das bolsas de apostas, velho. E bolsa de aposta, né? Em jogo, você tem pra tudo. Você tem quantidade de escanteio, você tem quantidade de gol anulado, você tem quantidade... pra tudo. Você tem quantidade de falta. Qual jogador vai tomar... Qual jogador... Amarelo. Você entendeu? Quantos amarelos, quantas expulsões... Se o jogador vai ser expulsado, quantos minutos... É lógico, porque o pessoal fica nessa... Ah, não, mas, pô, como que ganhou? Mas não, o problema é que ganhou. Sombra, e um detalhe, não sei, que a gente... Eu achei muito... Não estranho, mas... No final, tanto o presidente do Parmeira e do Will Matos falaram que a competição ia perder, né, o conceito técnico, ele quis dizer. A parte técnica da competição ia perder. Por quê? Por causa de uma punição sem torcida? Ah, ridículo. Aí, ridículo. Eles são ridículos. Sombra, você citou um exemplo aí do jogo do São Paulo lá contra o River. O São Paulo ano passado, velho. Aquele jogo contra o Atlético Nacional, a expulsão do Maicon. Se aquele lance... contra o Boca, na Bomboneira... Mas nunca! Jamais o jogador jamais. Aquele pênalti no final do primeiro tempo lá, que o São Paulo tava empatando o jogo lá, o pênalti acho que foi em cima do Hudson. Aham. Uhum. Se aquele pênalti lá é no Monumental de Nunes, a favor do River, é pênalti pro River, velho. Não, assim, tombou, não, você precisa ter derrubado, você se desequilibrou na área, é pênalti. Já era. Você viu contra o Santos, o que não foi dado e o que deram? É absurdo. Não tem jeito, Alê. Infelizmente tem. Não tem jeito. Isso é uma guerra, complicado. Eu acho, é uma guerra perdida, a não ser que os clubes aqui chegassem e falassem assim, estamos fora da Libertadores. Não queremos jogar. Mas aqui não tem união nenhuma. Esquece, acontece isso. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Não. Agora tem um... É isso mesmo, é. Tenho pegar dois ganchos aí. Uma que o Mano falou... Você vai pegar dois ganchos? Ali! Dois dias em suspensão. Quer ficar pendurado, né? Com relação à data FIFA, porque há dois anos atrás o nego na CBF bateu no peito e falou o seguinte: a partir de agora vamos respeitar a data FIFA, jogo de seleção brasileira, não tem jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas aí. Acreditou, olha, quem quis, né? Quem quis. Nessa convocação, pode ser que além do Tite ter prejudicado o Corinthians, que vai ficar sem dois jogadores servindo a seleção do nosso país por três rodadas, pode ter ajudado o São Paulo. Porque o Alisson não foi convocado. O que eu acho, inclusive, justo. Porque ele não vem jogando com regularidade, só jogava a Copa. Diego Alves, do Valência, o Everton, do Atlético Paranaense, e o Ederson, do Benfica. Tá? E são goleiros titulares. Sim. O Alisson, ele quer porque quer, acha que tem condição de jogar o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo do ano que vem. Só que o Tite já tá dando o recado, inclusive na lista. Sem jogar. Sem jogar não tem conversa, neném. E ele declarou que não quer voltar pro Brasil, né? Mas essa seria a última alternativa. Alisson. Mas entre ficar na Roma, que ainda não tá definido, e sem jogar, e vir pro Brasil para jogar, ele quer jogar. O objetivo principal. Aí seria uma possibilidade de repente, o São Paulo talvez seja o que precise mais aí nessa... E o Prato também não foi convocado pela seleção argentina, pelo Sampaoli. É. Né? Já era de se esperar, né? O Prato não foi convocado. Não que eu não acho que ele tenha gabarito pra isso, né? Mas não foi convocado ainda bem, graças a Deus. É que ele tinha moral mesmo com o Bausa. Esse aí já vai... Ele consegue, parece que vai fazer uma lista com mais jogadores, mesmo que não vinham sendo convocados, até jogadores que não tinham uma boa relação com o dono do time, que é o Messi... Mas essa é uma notícia que para o São Paulino é boa, né? O Prato, um dos motivos dele ter vindo para o São Paulo também foi esse, né? Que lá ele tinha que revezar com o Fred e aqui ia se jogar. Agora, só dar um alerta para o Dodô, que eu sou muito fã. Do Domênico? Ah, eu sou apaixonado pelo Dodô. É mesmo, cara? Sou sim. Mas isso você já tinha antes mesmo de trabalhar aqui? Sim, é mesmo? Sempre, que legal, né? Olha. Bacana ver esse carinho, né? E ele tem se destacado se preparem, por ser praticamente o dono do mundo. Antônio Fagundes, assim? naquela novela, lembra? O dono do mundo, lógico. O dono do mundo. Ele resolve, ele manda embora, ele contrata. É. Essa questão de dar o furo, como você fez... Não, não tô dando furo nenhum. O Everton Ribeiro, meu Deus. Não é? Ah. Informação, é diferente. Eu vou falar da minha experiência, R. É. Diga, Lê. Essa semana eu dei o furo e foi dolorido. E foi doeu, né, Lê? Olha. Foi dolorido até agora. Oh, eu tô sentando de lado até hoje, o Sombra. Torcedor tricolor, meteu a broca em ti. Mesmo hoje o Rogério falou, né, da. É. Falou algumas contradições. O Cícero tinha falado que a prancheta, o quadro, o inferno, foi na canela, ele falou que foi no colo. Tem algumas contradições. Mas se você estiver sentado, assim, com as pernas cruzadas, a perna pode ficar perto do colo. Sim, sim. Uma diferença de altura. Mas é porque eles reclamaram de detalhes e tal, e insistiram essa coisa, ah, o vestiário tem isso. Eu sei que o vestiário tem isso, já expliquei essa situação. Só avisar pro Dodô o seguinte, dar o furo pode ser dolorido, ok? Não, mas eu não tô dando furo nenhum. O Everton Ribeiro, você falou em primeira mão. Falou em primeira mão. Mas a informação que eu tive, eu repassei só. Alguém deve ter sido o primeiro. Mas o furo que ele bancou mesmo foi do Cuca. Não, esse aí foi maravilhoso. O furo que ele bancou não foi do Cuca. Não tem furo. Foi do Eduardo Batista. Ele demitiu o Eduardo Batista. Não demitiu ninguém. Contrariando tudo que a gente já ouviu até agora. Não tô demitindo ninguém, gente. O primeiro furo que o Dodô deu foi prazeroso. Você tá brincando? Ele tem razão. Porque ele falou. Gostou. Não? Gostou. Gostou. Vocês estão loucos. É o cara do Cuca. Vocês estão completamente malucos. É o do Cuca. O do Cuca, Eduardo Batista. Informação. Não tem nada de furo. Aqui não dá furo, Domênico, não, ninguém quis dizer outra coisa. Furo. Imagina. Informação em primeira mão. Informação em primeira mão. Eu sei, conheço você. Furo. Ah, obrigado. Conheço. E ele que não é nenhum foca. Não. Estádio 97, estivemos aqui com as manchetes do estádio, no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem liga aqui e fala todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Rapaz, olha... O que aconteceu? Em breve, hein? McDonald's vai fazer uma promoção aqui no estádio 97. Você deixa a gente agoniado, 97. fala, o que que vai ser bacana demais, hein? A gente fica agoniado, velho. Você é baú pra guardar segredo? Fala, o que que vai acontecer? Só abrir o baú na segunda-feira. Dá uma dica, dá uma dica. Ô, Mota, faz a delação aí. Dá uma dica. Fala falou. Tudo. Mota? É? Falou. Fique ligado, hein, gente? Também quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Agora, o Dodô tem um recado da Bridgestone pra você, torcedor do Porcs. Olha só, atenção, Verdão, você que é Verdão, palmeirense, atenção! Você que ouve todos os dias já tá sabendo que a Bridgestone tá com uma promoção exclusiva, né? Vai dar um par de ingressos pra você assistir o Verdão jogar pela Conmebol Libertadores Bridgestone nesta quarta-feira agora, hein? E o que você não sabe ainda é que a promoção ficou melhor ainda nesse final de semana. Ou seja, quem comprar 2 pneus hoje, amanhã, sabadão e domingo, tá bom? Ou hoje, ou amanhã, ou domingo, ganha um par de ingressos pro jogo contra o Atlético Tucumã, que vai ser agora, quarta, dia 24, tá bom? Comprou 2 pneus, ganha um par de ingressos. É isso mesmo. Corra pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo e aproveite, porque os ingressos são limitados. São pouquíssimos pares disponíveis. Corre para comprar o seu. Então é o seguinte, acesse www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. E é o seguinte, falei hoje eu consegui falar com o Bruno Ranieri. Tá bom, meu amigo Bruno, lá na Bridgestone. O Bruno falou, Dodô. Opa! Primeiro torcedor do Verdão que entrar no ar respondendo a pergunta. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Sim. Você pode descolar um par de ingressos aí, tá na minha conta. Eita! Par de ingressos pra ver o Verdão. Só o... Atenção, vou repetir uma única vez, hein, Sombra? Sim. É só um. Eu não tenho 2 pares, 3 pares, 5, 10. Eu tenho um. Sim. Um par de ingressos. Se o primeiro que entrar ganhar, não adianta o segundo. Ô, Dodô, a promoção não tem a promoção. Quem tem 10 pares é centopeia. Não tem. Aqui não tem. Isso, exatamente. Eu só tenho um par de ingressos para esse jogo, mas tem que responder a pergunta, tá bom? Participe! Boa, Dodô! Eu também queria dar um recado importante para você que vai fazer o seguro do seu carro ou tá precisando renovar o seu seguro. Presta muita atenção. Seu carro é um grande bem, é valioso, não é? Mas com certeza, o seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro. Então, na hora de fazer o seguro, peça para o seu corretor cotar com a HDI. Sabe por quê? Só a HDI tem o HDI Bate Pronto. O HDI Bate Pronto é um centro de atendimento que, em caso de batida, ele libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Oh. Não tem aquela ladainha danada, aquela demora, meu Deus do céu. Parece que você tem que se ajoelhar na porta da oficina e da seguradora para os negros liberar. Não, com o HDI, tem o HDI Bate Pronto. Em poucos minutos, o conserto do seu carro terá o atendimento liberado. Porque você vai ficar perder aí dias, ficar esperando não. dias aí, né? Não, mó treta. Treta. É louco. Pegando busão, pegando táxi, ixi, né? Pedindo o carro emprestado pro irmão, pra irmã, aí devolve o carro do irmão, a porta lascada, vai brigar com o irmão. Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. Exija a cotação do seu corretor. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte-o. Corretor, claro. Vamos ao telefone 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Nissan, façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. Ah, pro inferno. Não, mas, ó, eu vou te falar, eu tô até em dúvida, cara. Sente pedala, eu não sei se é o Sente Pedala Mano, ou se é o Chupa Domênico que é legal, nada, ou se é o Benjamin melhor. Que vai no canto. Tá louco? Melhor, melhor. Ah, esse, demais. Essa é a melhor de falar. Três são hits. Sua música é sensacional, mano. Não, não é não. E é da minha época, hein? Três são hits. Ô, alô. Alô. Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Beleza. Rafael do quê? Cara, tá ofegante, ó. É Rafael de Lima Santos. Nervoso, mano. Ó. Tá transando, não, né? Que isso? Sei lá, né, mano? Quantos anos, ô Rafael? Tá no X-Videos, filho? Tô não. É, 25. Que isso? 2.5, RG Sexta. Rafael? É, como é que faz? Essa altura do campeonato? É. Com a observação do mano? É só trocar a pilha, velho. Ah, sensacional! Sensacional. Ô, RG. É. Isso é um estudo, cara, é do censo. 1.1? O censo detectou, cara. Dias chuvosos, a tendência de crianças serem geradas é maior. Porque a pessoa não sai de casa, sombra. Isso é verdade. É aquele negócio que a pessoa tem preguiça. E às vezes o cara tá com preguiça, mas ele fala, putz, mano, eu vou fazer o quê? Não vou jogar bola, e creio eu que a fecundação dentro de casa seja em maior índice do que a fecundação num automóvel. Sim, dentro possivelmente, porque é uma região ali que o conforto é maior. Então, querendo ou não, Ale Oliveira... Daqui a pouco escapa uma marcha num lugar que não... Deixa eu perguntar uma coisa. Ale Oliveira, nas suas estatísticas, você agora brincando de Rogério Ceni na coletiva, por exemplo, dentro de casa, no carro, fora de casa, como que é o seu percentual de atuação em campo? Rapaz, você sabe que quando eu era mais jovem, eu tinha um bom aproveitamento como visitante, ou seja... Ah, é mesmo? Fora de casa. Fora de casa? Viagens, assim. Visitante. Porque, inclusive, viagens, eu não tive ainda a oportunidade de fazer uma internacional. Eu faço mais viagens. Fará, com certeza. Mas o que acontece? Quando você sai de São Paulo, sai da capital. Ah, Não, pela lei federal, não configura traição. Não. Então, o mano tem uma tese sobre isso. Não é isso, mano? Quem, por exemplo, se você namora ou é noivo de alguém em São Paulo. Correto. Ou até casado, segundo mano, mas principalmente noivos e casados. Se você pega uma outra em Manaus, não é traição. Não, eu digo diadema, já tá valendo. Mas tem níveis de corno. Por exemplo, RG, se você tem um vizinho. RG? Não, RG. Que é um cara chamando ele de níveis de couro bandido. Né? Mas é verdade. Deixa ele falar, pô. Por exemplo, se sua mulher te trai com o teu vizinho, assim, de porta, assim, no apartamento, aquele que se abre a porta em frente, aí o cara é um corno, aquele corno encorpado, sabe? Cornaço. Agora essa mulher vai fazer uma despedida de solteiro lá, sei lá, na Bolívia, velho. La Paz, na altitude, velho. Não. Te dá uma gaiada lá? Dá uma gaiada. É corno, mas é aquele corno assim. Você tá na Bolívia, ela pega o José Cueva. Sabe? Tipo, não é nada. Aquele bagulho assim. Você é corno, mas é aquele corno. O Mário Bolívar. Agora você é com o vizinho da frente, velho. Aquele corno encorpado. Resumindo, na escala mano você tem cornão, corno e corninho. Corninho. Se você toma um gaia do teu vizinho aqui na frente, isso é um corno faixa preta. E na distância, por exemplo, Vila Madalena, Santa Isabel, assim. Aí é um corno faixa azul. Corno faixa azul. É, porque é uma distância considerável. Mas não é tanta distância assim. É como se fosse uma graduação, assim, no Gil. Ah, tá. Mas vocês não são do tempo... Indo pra roxa, quase. Mas vocês não são do tempo do Fusquinha, que a galera comprava dois adaptadores pra reclinar o banco, porque o Fusquinha não reclinava o banco. Ah, é? Então era necessário que se comprasse. Eram duas chapas com recorte, E aí aquilo ia parafusado no banco. Tá brincando. E aí você jogava o banco para trás, né? Você levantava e jogava ele para trás. Aí, sério? Só que dependendo da periquita, se fosse muito pesada, aquela porra quebrava. Quebrava. Você tá contando com conhecimento de causa, RG? Sim. Porque... Quebrou com você? Ah, com a galera toda. A gente fazia. Aquilo era muito fraco, era só pra dar uma reclinada. Pra você só pra dar um tchan. Você ficar tirando uma onda de boizinho. Dá um tchan. Só que você não queria fazer isso. Mas você já teve essa experiência, inclusive, com pesos pesados. É isso que o Sombra quer perguntar. É. Não, às vezes não necessariamente. Às vezes os dois pesos se tornavam um peso pesado pra aquela peça que não suportava. Aí não dá, né? E os movimentos. Na época não tinha ainda o Inmetro, essas coisas. Eu tinha um lema também na minha época boa. Pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. É uma margem que você tem. É margem. Porra, que margem. O mano falou do vizinho, da mulher do vizinho, né? Uhum. Aqui tem um zagueiro que foi caracterizado, um nome de uma posição, zagueiro mulher do vizinho, né? Zagueiro mulher do vizinho? Dá medo, mas você vai pra cima. Tem esse zagueiro? Tem. Aquele zagueirão, caramba. É a mulher, caralho, do... Isso, a mulher do vizinho. Dá mulher medo, mas você vai. Um ponto bom, viu, mano? Na vila tinha vários pontos bons pra você parar, né? Sim, na vila. Mas um legal, tranquilo, era atrás da biblioteca. Conhece a biblioteca? Sim. Fazia Maria Alta ali, um pouco... Fazia a curvinha e já parava ali na biblioteca. Ali era o matadouro. Perguntar pra mim, pro mano da biblioteca, é mais difícil, hein? A gente conhece outro lugar. Verdade. Ô, meu velho, em qual bairro aí que você mora? Eu moro em Ribeirão Pires. Bairro da Vila Suíça. Nossa, aí o time? Ah, Dodô, toco o hino aí do maior campeão nacional. Perdão. Maior campeão nacional. Você pode ser mais específico? Não, tem específico. Verdão. Tem específico. Verdão. Aí não tem como confundir. É flamenguista que fala, é santista que fala. Flamenguista fala o quê? Não, eles não estão nem seis, velho. Flamenguista. Até Flamenguista, o esporte, no máximo cinco. Flamenguista aí. O Flamengo nós temos o dobro que eles. Flamenguista não dá pra falar, hein? Para. Falar, pode falar. É verdão. Quem quiser. Se bobear até o Corinthians, tem mais título que o Flamengo. E acho que tem mesmo, né, mano? Se não, o Corinthians é o maior campeão nacional, de fato. Pé. Sem faca, campeão nacional em quê? Sem faca, sem coisas. E quem é que campeão nacional? Você tá esquecendo do Salve o Tricolor Paulista? Por quê? Você tá louco. Os dois, esse, Domenico Gato, é o que realmente o hino faz jus à fase atual do time. As suas glórias vêm do passado. Acabou, filhão. Acabou. O hino de estudo. Mas olha, eu lembro quando eu comecei aqui a fazer o programa, vocês não tinham nem entrado. Glórias vêm do passado, não sei o que lá. Já era, filhão. Calma que uma hora volta. Chegou 2005, 6, 7, 8, ganhou tudo de novo. Voltou, né? Voltou. Aí voltou. Dudu, eu quero assistir o jogo, quarta. Garoto. Então mas tem uma pergunta de... Difícil acesso, hein? Uhum. Respondeu a pergunta, você ganha. Não tem segunda chance, hein? Uma pergunta de difícil acesso, hein? Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? É a Bridgestone. Boa! Aê, rapaz! Aê, garoto, ganhou o par de ingressos, hein? Tô letrando Bridgestone. É o seguinte, você vai mandar um e-mail pro mota@97fm.com.br pra você... pra ele te explicar direitinho como é que você vai pegar teu ingresso, tá bom? Tá bom. Boa. Você viu aí a punição que saiu aí pro Peñarol, rapaz? Que coisa, hein? Ah, tá sabendo ou não? Eu acho que assim, pra eles teria que ter punição mais grave ainda. Do Palmeiras não teria nem que ter punição nenhuma. Nós fomos prejudicados, não sei. Também acho, viu? Mas é o que a gente falou aqui no comecinho do programa, né? Parece que os caras da Conmebol já sabe que tem que dar uma ferrada no brasileiro, né? Você não tem a dúvida. Ah, é time brasileiro, dane-se, sabe assim? Colocado de lado mesmo, né? É complicado, né? Não temos moral, não temos representante, não temos porra nenhuma, velho. Tá difícil. Tá difícil. O presidente não vai lá também, né? Tá difícil. Quem tinha que brigar por clube brasileiro não é o clube, porra. Você tem que ter CBF, organização, né? Autoridade, autonomia através do seu representante. Quem é? CBF. Porra. E a CBF não tá nem aí? Só arrecada, arrecada. Só arrecada dinheiro. Recada, e quando recada. Tem que resolver algum assunto, não vai. Aí é complicado também, hein? Tá complicadíssimo. É? Difícil. Como é que tá? Faz o quê, velho? Alguma coisa precisa mudar. Eu sou a favor de chutar o balde, mano. Por mais que digam, mas esse ano, se o Palmeiras se retira da Libertadores, vai sobrar, talvez, ali. É uma condição melhor aí pra quem possa disputar o título. Quem sabe Santos, Grêmio, Botafogo, que já avançaram aí também Mas a questão é a seguinte, Domênico. Cara, se ficar todo mundo aí, não, beleza, vou acatar. Mas aí, mano, por exemplo, Palmeiras... Acabou, velho. Então, tá bom. Tem hora que você precisa transgredir aí... algumas regras. Tudo bem, mano, mas aí vamos supor, o Palmeiras sai fora da Libertadores. Sai! Os outros não estão nem aí. Mas é que tá, Domênico. Não, não, infelizmente, esse é o grande mal do brasileiro. É. Porque se o Palmeiras decide fazer isso, tem que ter o apoio e o respaldo da CBF e dos outros times que estão na competição também. Mas não vai ter. Você sabe que não vai ter. Mas é que tá, precisa ter. Porque quando você quer brigar, Domênico, por um bem maior, você precisa unir forças. Mas ninguém faz uma revolução sozinho. Isso. Eu concordo, mas. Não vão estar junto, né? Não é só questão de respaldo de CBF e outros clubes. Eu acho que também tem o seguinte: como que fica o relacionamento do clube com, por exemplo, os seus patrocinadores, com o sócio Avante, com Rede Globo, que tem os direitos de transmissão, com a Fox, que também tem os direitos de transmissão. Eu não sei se existe lá um contrato que fala assim, olha, o clube não pode abandonar. Porque deve ter algo previsto em relação a isso. O abandono de uma competição, com certeza, deve gerar alguma penalização ao clube. Ah, e o interesse? Que não pode participar da próxima, não pode participar de outras competições internacionais. Eu acredito que haja algo assim. Fora isso... Tem o interesse do próprio clube. Fora investimento, isso, né? Objetivo em querer conquistar a competição. Você pega lá, né? A financeira que patrocina o Palmeiras. Investiu nesse time. Pra isso. Investiu. Sim. Aí fala assim, mas peraí, agora vocês vão perder toda essa exposição... Por causa do... Eu entendo isso que vocês estão falando. Entendo e concordo. Então, mas existem muitos interesses. Ok, os interesses. Mas aí soma, então tá bom. Mas aí faz o quê? Então é assim, esses interesses. Não tem saída. Então tá bom, então vai ficar sempre assim. Então não pode reclamar mais. Eu sei, Domênico, mas você senta numa mesa. Porque você tá gostando. A patrocinadora tá lá pondo dinheiro, trouxe esse jogador, garantiu a não saída do outro, trouxe, não sei o que lá. Aí você vai chegar pra patrocinadora e vai falar o seguinte: ó. A gente tá fora da Libertadores, tá? Porque é uma baita de uma sacanagem. Bem, se a patrocinadora falar, ok, tô junto, beleza. Então, mas tem que falar com a patrocinadora. E se a patrocinadora der ok, porque é assim, não adianta nada. Não fica, e os canais de televisão? Tentou minar agora. Tudo bem. Tentou minar agora. Os clubes peitaram a televisão, hein? Mas não adianta, recentemente, Sombra. Tanto é que tiveram reajuste. Os clubes recentemente, Domênico, recentemente que eu digo é coisa de 5, 6 anos. Peitaram a televisão, no caso aí, a que detém os direitos do Campeonato Brasileiro. E antigamente uma cota top, vai para Corinthians e Flamengo, era cerca de 70, 80 milhões. Hoje está em torno de 180, 200. Porque peitaram. Tanto é que acabaram destruindo o Clube dos 13 e cada um passou a negociar individualmente. A gente sabe quem se deu melhor com isso aí, né? Ok, mas aconteceu aí de peitarem e haver, pelo menos para alguns clubes que pelo menos tomaram a rédea da situação, um aumento salarial. Corinthians e Flamengo não, um aumento da cota. Então, mas é que tá. Foram os clubes que tomaram o partido e foram pra cima das coisas. Foram os clubes que roeram a corda com o Clube dos 13. Mas é que tá. O que é um absurdo, Sombra. Você não pode ter uma entidade como um Clube dos 13 intermediando um acordo que era ruim pra esses clubes. A partir do momento que você tem um empresário, Domênico Gato, o objetivo do teu empresário, o que é? Pra que você não tenha dor de cabeça. Ele vai buscar as melhores situações e os melhores cenários pra você. Para que eu ganhe dinheiro e ele também tenha... A partir do momento que o teu empresário... Ele tá mais fazendo que vista grossa ali, tá certo? E você fala, pô, mas eu tô valendo mais que isso. Aí acaba... Que o Palmeiras ainda não assinou, o Santos fechou a TV fechada com o Esporte Interativo. E fez um bom acordo também. Então não sei se foi tão bom assim. Foi, Sombra, foi porque você não ficou mais na dependência de ter somente um canal de televisão oferecendo o que bem entendesse pra qualquer clube. Mas o Santos tanto é que fechou com outro. Mas, mano, a grana de cada clube é a obrigação de cada clube defender o seu. Ok. O interesse de uma competição... Para o clube não se desgastar, o clube tem que ter a representação da sua entidade no seu país. Então a CBF tem que assumir isso, gente. A CBF tem que chegar e fazer um acordo. Chega, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians... Olha, vou botar uma pressão lá na porra da federação lá que organiza essa competição para os caras, porra, tomarem ciência de que gente, precisa. É isso, gente, a CBF tem que ser uma entidade particular. Entendeu? Ela é uma entidade particular e, pelo que eu li recentemente... Os próprios clubes paulistas são os principais clubes que suportam o Del Nero. Suportam não no sentido tipo, eu te suporto, que apoiam. Leia sobre. Aí é complicado. Não, mas ela não é. A questão não é ser particular. Não, a questão não é ser particular. Eu tô dizendo de representar. Ela tá. Por que quem que dá dinheiro pra CBF? A CBF sobrevive. São os clubes. São os clubes, pô. Então, nessa hora, quem tem que entrar não é o clube. O São Paulo não tem que ir lá e ficar se desgastando RG, com o cara da Comebol. Vou te falar uma coisa. Entendeu? Os clubes, os torcedores podem não achar legal. Os clubes apoiam o Del Nero. Entendo, tá tudo amarrado, cada um defendendo o seu interesse. Eu sei que funciona. É a mesma coisa que eu dei o exemplo lá do Flamengo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só um exemplo. Com relação ao jogador, vai vender um jogador, tá dizendo que vai vender um jogador por quase 200 milhões, um jogador que até agora ninguém viu porra nenhuma extraordinário, mas e foi a cria da casa, é molequinho, tem 16 anos, e não tá preocupada com isso. Entendeu? Se fosse numa outra situação, iria dizer, pô, tá vendo? Estamos perdendo um baita no jogador. Por quê? Porque a culpa é de quem? Ah, a culpa é da lei, não sei do quê. Então, é tudo interesse. Tudo na base do interesse. É tudo interesse. Mas a CBF não pode só ter o interesse, essa é a minha bronca, de só ganhar dinheiro. Porra, não é exatamente, possível. Mas sobra. E os caras não conseguem nem sair do país, porra. Exatamente. Vocês já ouviram? Ah, mas esse clube tem força nos bastidores da Conmebol. Sempre. O que é? O que é ter força? Força nos bastidores. É ter influência, velho. É ter influência. A partir do momento que você vai julgar a situação, nunca tem brasileiro, porque você tem influência nos bastidores, quer dizer, você precisa ter influência pra não ser prejudicado. É ridículo. Eu não tô pedindo aqui que favoreça os times brasileiros. Eu tô pedindo pra que exista uma imparcialidade. Que julguem o justo. Quer dizer, o Boca não tem força. É complicado. Dentro de campo, então, vai ter força fora? Infelizmente, a sociedade que a gente vive tem as suas tortuosidades. Tá certo? Tem razão, mano. Vou falar com o Rafael aqui. Não, pergunta pra ele, ele tá... Vai lá, Rafael, o que você achou? Ah, eu acho que assim, enquanto não tiver um representante de peso do Brasil na Conmebol, a gente vai estar sempre sofrendo com isso daí. Vai ser difícil, não adianta. Vai ser difícil. Dudu, o que você acha que o Borja vai engrenar? Vai. Acho que foi uma péssima contratação. Não, já fez gol aí, vai engrenar. Na mão do Cuca ele vai engrenar. Ah, mas até agora não deu aquela vingada, né? Não deu, fez dois gols no último jogo, como assim? Já tá surgindo algumas comparações. Domênico, a opinião do Rafael também. Não, mas ele não falou nada. Ele falou que... Falou. Não, o senhor não falou nada. Ele não perguntou se eu achava que ia engrenar. Como assim, falou? Se falou ia engrenar, falou? É porque não engrenou. Ele induziu mas eu falei sua pra resposta ele. E você não concordou. Ele jogou o verde, se você abraçasse, beleza. Não, mas ele não abraçou nada, abraçado sombra. Se vai engrenar, não. É porque não engrenou. Sim, então, ele jogou o verde pro Domênico. Mas eu já dei argumento, ele fez dois gols num jogo. Então, mas agora você coagiu o ouvinte. Não coagi nada, ele perguntou, boca. Não, mas ele achou... Coagiu? Isso foi uma pergunta retórica, Domênico. Ele me pergunta, eu respondo, eu tô coagindo. Coagiu. Você viu isso, Ale? Uma retórica. Uma coação estúpida isso. Digno de gravar e mandar pro Supremo. Tá bom, vai. Rafael, um abraço pra você, bom jogo. Você vai mandar um e-mail pra Mota. É Mota com um T só, porque o outro T ele vendeu. É mota@97fm.com.br. E você combina com Mota como que você vai pegar os seus ingressos, presente da Bridgestone. Agradece aí o Bruno, né? Bruno Ranieri. Fala, Bruno, obrigado. E não vai te xingar. Bruno, obrigado, hein? Não. Posso mandar um abraço? Manda. Pode mandar um abraço. Queria mandar um abraço pro. Mandar um Amoela, por favor, RG. Manda um Amoela aí pra quem? Andréia. Hoje é sexta-feira, dia de ver a cabeça do bacalhau, hein, velho? Comi bacalhau hoje, velho. Bom, né? Mas não vi a cabeça, não. Não viu? Não. Manda um abraço aí pro pessoal que trabalha comigo do Cobol, o Erli, o Luiz e o Thiago. Boa. Não? Como assim? E o Gustavo. O Erli. Então tá bom, amigo. Beleza, obrigado. Falou, fera, um abraço. Obrigado você, viu? Bom final de semana. Bom início de semana. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. No Festival do Bebê Extra, você encontra tudo pra cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Fralda descartável Pampers, Comfort, Sec, Forte Bag. Presta atenção, bicho. Você que tem um filho aí usando fralda pra cacete. Você leva 3 por apenas R$59,42 cada. Sim. Fralda Hugs, Hiper, Supreme Care. Leve 3 por R$57,99 cada. Sim. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades. Por R$10,49. Shampoo Johnson's Baby 400ml. Leve 3 por R$11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml. Você leva 3 por R$16,82 cada. Lava-roupas líquido Omo Puro Cuidado. 3 litros. leve 3 por R$ 23,59 cada. Leite Ninho Fases 800 gramas com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 26,90. E mingau Mucilon Nestlé 600 gramas, você leva 3 por R$ 9,99 cada. Boa. Esse é o Festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar. Estádio 97, que também tem o oferecimento de... de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Deixa eu ver se já tem algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos abrir a pasta do nosso WhatsApp. Você manda suas mensagens. Não tem ainda? Já tem? Oh, legal. Vamos lá. Vamos ver aqui que nós temos de mensagens para quem enviou a sua gravação no 94. Se não tiver, o Juca tem. 94-353-0150. 94-353-0150. A primeira mensagem é do Edu. Beleza, Edu. Galera do estádio? Dodô, você Beleza. Que é um cara imparcial, me responde uma coisa. O que é pior? Dois impeachments com uma eleição ou dois mundiais com uma Libertadores? De novo. Abraço, Edu Tricolor. Chupa, mano. De novo isso? Isso é de um mané. Direto do túnel do tempo. Essa já pois foi. É. Lembra do dia da marmota? Áudio extremamente infeliz, né? Por parte eu desse acho, viu, Mota? Prego aí. Não, já tá aí, ele falou. Ah? Ele falou. Eu, a cada momento que passa, eu fico mais saudades do bar. Segunda-feira estará de volta. Segunda-feira, né? Eu queria um recado importante, então, enquanto o Mota vai conferir. Você viu como é? O Mota saiu, né? De falar. É que ele fica chateado quando fala na frente. Mas que serviço mal feito, AVG. Né? Deixa vendido, né? Né? Ele te deixa assim vendido no negócio. Me ajuda aqui. Calma, Motinha. Né? Calma, brincadeira. Calma. Olha, você sabia que daqui a 3 semanas estaremos todos juntos no resort do estádio 97? 3 semanas? Sim. Daqui a 3 semanas, nesse mesmo horário. Vai treinando aí, juntos, mano, seu trouxa. Estaremos juntos no resort do estádio 97. Tada agora, hein? Dias 9, 10 e 11 de junho. No Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ah, mas vai ser muito gostoso, hein? Você passando o fim de semana com a gente no resort, fazendo estádio 97, jogando futebol de botão, society. A gente vai ter lá... Society! Em uma das noites nós teremos lá os jogos de cassino da Cassineira. Sim. O pessoal da Cassineira leva lá as mesas de poker, blackjack, roleta. O pessoal pira, velho. O pessoal pira. Vai ter o Autorama da Slot Car Brasil. A gente vai fazer o estádio também na sexta-feira à noite, do dia 9. Vai ter o bailinho flashback do Dodô. O stand-up do Rudy Landucci. E uma novidade, o futebol de rua com a equipe do A Rua Agradece. Boa. Aê, moral. E você pode fazer a sua reserva para estar conosco no Bourbon, que o Bourbon é pertinho, aqui na Fernão Dias. Baita resort, hein? Veja na internet, baita resort o Bourbon, hein? Boa. Você pode fazer a sua reserva no 2896-4665. Repita. 2896-4665. E hoje eu tenho uma promoção especial para os palmeirenses. Qual? Opa! Verdade. Palmeirense? O primeiro palmeirense que fechar hoje o resort, ligando lá na Lotus Travel, vai ganhar uma vaga pra ver Palmeiras e Tucumã no camarote único. Tá louco? Rapaz. Você também descolou, é? Tá louco? É. Beleza, hein? Puta, vai lotar lá. Vai ganhar uma vaga pra torcida Estádio 97 no camarote único. Tem que ser o primeiro, então, hein? O primeiro que fechar o resort lá na Lotus Travel. Então fala logo o telefone, velho. 2896-4665. Repeat. Liga agora, feche lá. Você pode parcelar em 6 vezes, até 6 vezes, nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Agora a coisa vai, hein? Qual e amanhã, telefone? Até meio-dia, tem um plantão na Lotus. Você pode ligar amanhã também no 2896-4665 ou mandar a sua consulta pelo e-mail viagens@lotustravel.com.br. 3 semanas, queremos vocês juntos conosco, mais da metade dos apartamentos já estão reservados. Queremos vocês com a gente lá no Bourbon, hein? Daqui a 3 semanas é o resort do Estádio 97 na sua 9ª edição. Boa. E você ouviu bem? Hoje o primeiro que fechar o resort lá na Lotus... palmeirense vai ganhar uma vaga no camarote único. Oh. É, rapaz. Lindo, hein? Aí sim. Lindo, a torcida Estádio 97. Aproveitando, aqueles que ligarem agora, palmeirenses que ligarem durante o programa, também ganham a sua vaga na torcida Estádio 97 no camarote único. Tá aberta a torcida. Tá aberta a torcida. Um abraço pro Marcelo Neves, do camarote único. Grande abraço pra ele, tá bom? É isso aí, igual lá em Brasília. Abriu o curral, velho. Vamos ver. Abriu o curral. É gado pra todo lado. É verdade. Olha aí, RG. O Juca vai estar lá, ele. O Urubom? O Juca tá sempre lá. Ele sempre vai lá. O Juca não perde um, hein? Não, não perde. Foi o pioneiro, né? É. Sempre dedilhando lá, né? Sempre. Ó, dedilhando. Você já dedilhou muito, Ali? Olha, o Dr. Pompeu, que é o meu proctologista, ele... Pompeu, olha, nome de doutor. Você sabe que é isso que eu vou falar é verdade, né? Eu até estava me recordando aqui de algumas histórias do passado, né? Porque um homem sem barriga é um homem sem história. Você sabe muito bem disso, né, Sombra? Eu tenho toda a certeza. E aí eu tava lembrando, o último time que eu joguei na minha vida, na minha carreira como atleta de futebol, foi no Ribeirão Pires. Ah, é? É muito legal a história, tem até uma do treinador, pode falar, não? Pode. Mas você engana bem, né? Você fala aí que bate uma bola, a galera acredita. Eu tenho foto, nego. Você jogava com Guizo, tua bola tinha Guizo. Ah, que isso! É, no resort Guizo. A gente vai tirar essa prova. Mas vamos ver, que vai ter um desafio lá, hein? Ele chuta a bola e grita Romero, você é louco, se eu vou perder aí. Aí tinha um treinador, futsal, tá? O futebol de salão. Né? Treinador Geleia, um abraço pro Geleia. Não é Society! Não, Society não. Salão. E a quadra do Ribeirão Pires, pra quem conhece, já passou por lá, é pequenininha, Sombra. Nem Sim. pode jogar mais nas regras atuais, né? Não pode? Não, mas na minha época, o arco-íris era em preto e branco, podia. Sim. E aí a gente foi treinar um dia lá pra jogar numa quadra em Guarulhos, que era uma quadra que era nova na oportunidade, que era enorme, 42 metros Nossa. E tal. Nossa! E a gente na pequenininha, o que o professor Geleia fez, a ideia dele? Não sei. Ele mandou todo mundo se trocar, colocamos tênis e tal, e levou a gente pro campo de futebol. Isso devia ser umas 9 da noite. O cara não. Cara do que toma conta lá do campo não quis do clube ligar a luz, acender a luz. Sim. Então tinha uma luz de boate, a gente todo mundo com tênis de futsal e treinando num campo de futebol com chinelos, tênis marcando 42 metros. Não, você tá de brincadeira. Bizarro, bizarro. Mas tomamos uma lavada no jogo. Não vimos nem a cor da bola, porque começou a bola de salão. Nossa, no campo, no tênis campo. De salão. Que a meia luz, aquela luz de boate. Mas tomamos. Que breu danado. Foi Ribeirão Pires, foi o Impro de Guarulhos contra Ribeirão. Mas tomamos uma sapecada que deu até. Isso marcou a tua vida, hein, Ale? E o meu. Eu tava falando do Dr. Pompeu, que é meu proctologista, né? Ele foi meu atleta. Eu fui treinador da Medicina Santo Amaro durante 10 anos. E o doutor Pompeu é grosso? Grosso. Mas você sabe que eu fui ter certeza disso no primeiro exame. Ah, entendi. Agora, o que é mais curioso e é verdade, depois do meu primeiro exame mesmo, tá confortável aquele lá, nós saímos pra beber. Ah, é? É, porque pra... E agora tá confortável. E agora rolou uma amizade. Ah, tô indo toda semana. Prevenção é tudo, né? Prevenção. Ai, ô, Juquinha. Mas aí, Dodô. E aí, o Juca? Joãozinho, você sabe que é sacana. Joãozinho, né? Ele sempre Joãozinho é sempre sacana, né? Tem jeito, Joãozinho, né? Aí o Joãozinho entra esbaforido, cara, vai pra dentro da sala, aí tá a mãe lá trabalhando. Aí, mamãe, me dá um real pra dar pro tio aí na rua. Aí a mãe ficou toda, né? Assim, orgulhosa do Joãozinho. Um real, né? O Joãozinho voltar preocupado com isso, né, cara? Legal. Aí falou, pô... Aí pegou o dinheiro, né? Deu pra ele? É, deu o dinheiro, mas... Filhinho, pra qual tio você vai dar o dinheiro, meu anjo? Fala pra mamãe. Ah, mamãe, pra aquele ali que tá gritando assim, olha a pipoca quentinha, olha a pipoca quentinha! Ah, sensacional! Pô, tá essa piada que merece um prêmio. Tá pensando que o Joãozinho aqui... Mano, cansado de ouvir piada ruim de dia, viu? Um amigo Danilo... Continua, né? Pediu pra te perguntar se você já tamancou muita mulher lá no Morro Pelado, em Águas de Lindóia. Tamancou, velho! Tamancou! Águas de Lindóia não é um lugar pra você... Mas você conhece o Morro Pelado de Águas de Lindóia? Não. Deve ser ali... Conhece outros pelados, morro não. Morro não. E ele tinha uma tática do Army Love, né? Então, lá em Lindóia, esse morro aí é onde tá o Cristo e eu conheço o balneário só. Conheço só esses dois negócios lá. Será que é isso? Não sei. Ele dava o Army Love ou... Na balada? É. Dava aquela guindada assim. Aquela guindada que a mulher não tinha muitas opções, né? Não tinha como fugir daquilo, né? Tem o Army Lock da luta, ele dava o Love. O Army Love é aquele que você já chega guindando, já puxando assim, ó. Ele tinha aquele lança-perfume de quarta categoria. Mas contava, né? Na conta Tem aqueles lances lá que os caras tinham água raiz misturada. Nossa! Ô, Dodô. Oi. Vamos falar da Bridgestone? Rapaz, é verdade, hein? Olha só. Você que é palmeirense e ouve aqui todos os dias o Estádio 97, já tá sabendo que a Bridgestone tá com uma promoção aí exclusiva. Vai te dar um par de ingressos para assistir o Verdão jogar aí pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Agora, o que você ainda não sabe, olha só, é que a promoção ficou melhor ainda neste final de semana. Quem comprar dois pneus nesta sexta, hoje, amanhã e domingo, sexta, sábado e domingo, hein? Vai ganhar um par de ingressos para o jogo contra o Atlético Tucumã, que acontece na semana que vem, na quarta-feira, dia 24, hein? Boa. Corre então aí, corre pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo e aproveite, porque esses ingressos são limitados. Boa. São pouquíssimos pares disponíveis, hein? Corre para comprar. Então, olha, hoje, amanhã e domingo, comprou dois pneus, você ganha um par de ingressos para curtir o Palmeiras e Atlético Tucumã na quarta-feira, dia 24, tá bom? Acesse aí www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. Deixa eu agradecer aqui o Bruno Ranieri, grande Bruno. Bruno Ranieri. Sempre ouvindo a gente aqui atentamente, descolando esses pares de ingressos para os torcedores. Hoje acabou, já não tem mais. Acabou! Tá certo, tá bom? Estádio 97 aqui na Energia. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos pro momento. Ah, não, daqui a pouco eu tenho um momento separado. Daqui a pouco o um momento separado. Daqui a pouquinho, tá bom? É. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento da Estela Barros Turismo. Estela Barros. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Também oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra, é gol. Toca, Asdrúbal! Legal! Chupa, Domênico, dia mundial. Mania mundial. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, mania mundial. Larga do Bilal. É a melhor. Essa é a melhor. É a melhor, né? Itch. E condiz com a realidade, né? Eu tô no rádio há um tempo já, né? É hit. Esse ano aqui vai completar 31 de rádio, mano. Parabéns, mas vou dizer uma coisa pra você, mano. Baixa o volume, mano, aí, ouvinte. Mano e meus amigos que ouvem. Diga, diga. Eu nunca vi o rádio perder 30 segundos ou um minuto aí que foi agora. Porque foi o pior momento da história do rádio, foi agora. O pior. Dá uma jorrada em vocês agora. Alô. Alô. Baixa o volume do rádio aí, velhinho. Pra você poder estar fazendo uma coisa, uma bondade, né, mano? Ajudando alguém, os caras vêm com musiquinhas aí. Você tá divertindo o povo brasileiro que precisa divertir. De muita distração. Eu vou falar porque eu vou divertir na sua casa já. Rádio Is! Alô, aí sim. Alô, quem fala? E divirto, Luca. Hein? Ô, oh, Luca! Isso. Vem, Luca. My name is Luca. É, tinha lá Suzane Vega. Luca do quê? Consegui baralho. Conseguiu, é. Luca do quê? Lucas Agüera. Araguera? Lucas Agüera Azevedo. Ah, esse é cara, nome de zagueiro do Independiente Santa Fé, Agüera. Ou da mulher do centroavante do Manchester City. Do Agüero. Aê, boa, Lê. É verdade. É com dois Cs, viu? Tá bom. E qual que é o bairro? Aliás, quantos anos você tem? Ah, tenho 28, tudo. 2.8, RG. Como é que fica hoje? Hoje? Hoje. Sexta. Pergunta pro Jadson. O Jadson? É, do Corinthians. Mas por quê? A dificuldade que ele teve pra chegar no treino por causa do Agüero que tava lá na. Ah! Nossa, sensacional! Pergunta? Tá 10. Pergunta? Sensacional! O 9! Nós estamos reclamando de nota 9. Pô, mas aí foi 10, tá, mas foi mais. É escola 10 de samba agora. É, escola de samba reclama de 9. 9, tá louco. Cria uma história. Pô, cria uma história, velho. Fica o trocadilho. Porque bastava falar exato. Agüero, ah, quanta água. É. Nossa, mas que nossa, é verdade. Até o tempo, você criou uma história. Perfeito, R. Criou uma historinha pro negócio. Os caras, olha. Tá louco, é muita perseguição. Quebrou o carro do Jair. É usante, velho. Usante, é usante. Ô, velhinho. Fala aí, Dodô. Bairro, qual bairro? Jardim Iva. Iva? Jardim Iva. E você Iva lá muito? Ah, só... mas sensação, tá impossível. Dois, impossível. Era uma máquina, hein? Impossível. Ó, oh, e o time? Ah, sobe o hino, Dodô. Verdão. Ah, Verdão. É Verdão. Só Verdão, velho. Não pode ligar Palmeirense. É ingresso pra jogo. É ingresso pra pode... porra. É campeão, campeão. Só pode ligar Palmeirense? Ah, mas é o Verdão, cara. Você quer o quê? Ah. eu quero ir na torcida do estádio. Ei, produção, é ingresso pra jogo, é ingresso pra porra, não sei o quê, é ingresso pra não sei o quê. Só liga na boa, né? Me diga uma coisa. Não, eu ligo quase todos os dias, véio. É muito difícil ligar aí, é muito concorrido. Não, mas você conseguiu hoje porque tá ligado por cima, né, velho? Time bom, trouxeram o Cuca de novo. Tá dando que ingresso, aí você liga, aí é fácil. Quero ver ligar na pior, time caindo pra segunda divisão. Eu também eu tava ligando aí. É, duvido. É o seguinte, cadê o endereço pra ele estar lá? Que hora que tem que estar lá? Me passa aí, Motinha. Olha. Perigoso, hein? Não, porque ele já falou aqui que vai lá no jogo. Então é o seguinte, a partir das 20 horas, você vai entrar pelo estacionamento do portão C1. Que fica na Padre Antônio Tomás 72. Aê, garoto. Beleza. Vai pegar o elevador, vai subir até o quarto andar. Aí você sai do elevador. Aí você sai do elevador, vai ver as meninas do camarote único já. Tá bom? Beleza. Fala assim, ó. Meu nome tá aí na lista do estádio, eu sou vipado aí nesse esquema aí. Aí sim. Fala, sou filho do Galhote. Fala assim. Tá certo. Ô, meu velho, bom. Esse jogo que você vai, antes desse jogo da Libertadores, temos aí a Chapecoense amanhã. Né? Ah, Dodô, fala um negócio pra você, hein, um time reserva, mais ou menos, né? É, então, time reserva. Tu misto bem frio. É, mas misto eu acho frio. Que, por mais que reserva, vai dar trabalho esse time reserva, viu? O time reserva é bom, né? É bom. Tem muito velocista, né? Verdade. O cara é rápido, a zaga também, vamos testar o Juninho, né? O Juninho é muito bom. Mas é a hora de justificar, né? As contratações. Pô. E deu uma azedada monstra, né, mano? No negócio da Chapecoense. Deu, né, mano? Os caras vacilaram, né? Eu acho que agora. Partindo do princípio que eles só gostam de complicar a vida de brasileiro, eu não tenho dúvida. Mas nesse caso, parece que. Milagrosamente, a Comebol estava certa ou semi-certa, a Chapecoense já lançou uma nota. Pelo prazo, não tem nem o que discutir, né, Ale? Não, é que a Comebol tem um documento. Falou que mandou antes. Veio de e-mail. Então, antes. É, há uma semana. Há uma semana. Para a CBF. E ainda avisou, antes e no dia. No dia tudo bem, mas uma semana antes. É, aí marcou, né? E um diretor da Chapecoense teria dito ainda assim, não sei, de repente caiu no lixo eletrônico. Para explicar para o ouvinte. Acho que a Chapecoense. Aí é muito infantil. Lixo eletrônico. Tá tudo livre pra eles. Acho que eles panelaram ainda. Então, aí a Comebol mandou pra CBF, que mandou pra Federação de Santa Catarina, que teria mandado pra alguém lá na Chapecoense, e esse alguém não verificou. Olha, vindo da Comebol, é claro que o e-mail só pode cair no lixo eletrônico. Boa. Né? Agora você tem que checar, né? Dá uma vasculhada lá no lixo. A defesa da Chape é que existe um termo lá no... Um asterístico. Que a Comebol tem que enviar diretamente qualquer tipo de documento pro clube. Não pode ter intermediário. Agora, a Chapecoense teria que ficar mais atento a isso. Claro. Não ficou, errou deve ser punida por isso. Levantou a bola. Agora, a Confederação... E a Federação Catarinense, que em tese estão lá só para servir os clubes. Só para fazer isso. Só que, né? Mandei um e-mail para você. Chegou aí o e-mail, você recebeu o e-mail. Porque a Federação não tem outro. A Federação não tem que jogar, não tem que se preocupar com gramado, não tem que se preocupar com nada. Ela só pega o dinheiro dela. Não dá para dar uma ligada. Ô, Chape, é o único representante de Santa Catarina e provavelmente em muito tempo. Ô, Chape, seguinte. Nós mandamos aí um e-mail para você, você viu? O cara não pode jogar, chegou o e-mail, como é que tá? Então é claro que a Chapecoense tem responsabilidade e será punida por isso. E até nem sei como vai pra esse jogo contra o Palmeiras. Mas podia a Federação, a Confederação, sabe, ter um cuidado com o seu filiado, pode, né? Ter acusado o golpe já, né? Olha. Hã? Já podem ter acusado. Uma das coisas que pode acontecer é que eles iam com o time reserva, pode ser que não... E vão com o titular. Então... Porque se o jogo não for valer mais... Lógico, passa, aí o brasileiro vale muito mais. Passa a dar importância pro brasileiro. Agora, o ânimo dos caras... A informação que eu tenho aqui é boa, viu? Que sempre as informações foram enviadas diretamente aos clubes. Essa é a defesa sempre. Da Chape. Putz, mas então, e aí, hein? Não tem jeito. Esquece. Então, eu acho que eles pensaram que iam fazer vista grossa. Estilou. Chapecoense, vamos pôr a Chape. Será que é por causa do negócio? Eles acharam? Não é possível, velho. Eu acho que a Chape tinha que ficar acompanhando. Tem um jogador lá. Lá em Santa Catarina, fala que língua? Olha, são belas línguas. Eu não sei exatamente. Não é mais a língua física, é o meio de comunicação. Não, português. Né? Português. Então a Chape já se ferrou. É, eu acho porque que... acho até que tem que ter um advogado lá, inclusive para tentar pressionar. Ó, não vai pegar mais jogos, não vai... Fica, como é que tá aí? Como é que não tá? Todo dia. Concordo. Agora, a federação, o que a federação faz que não... Conta dinheiro. É, obrigado. Mas será que com essa bagunça que teve do acidente, por conta disso tudo, não justifica será mais, que não, não, não, não, mas será que não ficou tudo bagunçado no esquema não, aí? Não. Porque, não. Gente, entrou presidente novo, entrou... Não. Talvez o sistema era um e o cara não sabia, não sei. Tô tentando visualizar alguma coisa ou não? Alegar isso. Né? Não tem, Dodô. Não tem, vocês acham? Era vacilar, Dodô. Não tem, Dodô. Se ficasse utilizando agora de uma situação que aconteceu há seis meses... Se a Chape tivesse certa, ela já estava correndo risco, imagina errada. Imagina. Olha, eu sei que quando chegaram dois minutos do jogo, eu falava assim, esse cara não pode jogar. Mas na hora eu trancava ele no vestiário. Cara. Aliás, eu punha ele no avião de volta, enquanto o time jogava. Não vai pro jogo. Para. Não pode correr o risco, né? Lógico, facilitou, pô. Facilitou, então tá bom. Ô, meu velho, e aí? Pra cara de amanhã, então, Palmeiras e Chape lá, em Chape. Ah, acho que 2-0 tá bom, hein? Bom, se ganhar tá bom. Tranquilo. 1-0 tá bom, né? Vai ser bom pra testar também, o segundo time, né? Verdade. Vai ser bom. Tá tranquilo. Começa o campeonato, já... A gente já pode entregar a taça, o que você acha, doutor? Já pode entregar pra nós, já, de novo? Olha, soberba! Isso é impossível! Olha, soberba! Soberba é o Cátio! Olha, soberba! Foi desumilde! Nós somos campeão desse troféu! Olha, foi! Desumilde é o Cátio! Olha o tempo verbal que você tá usando! Tem que falar nada, não! Foi! Tem que se curvar ao perdão! Você ligou no ânimo do maluco? É igual aquele cara que quer pagar de comedor. Aí chega na balada pra mina e fala assim, ó, vamos pro motel. Não foi isso que ele falou. O cara que tá convicto que será campeão não fala pra dentro igual ele falou. Tá com medinho. Tá todo urinado aí, maluco. Eu tô ligado. Tá todo mundo dormindo aqui, meu. Você trabalha onde? No asilo? Tô no fretado, pô. Tá no fretado. Ele tá no fretado. Dane, sexta-feira, velho. Sexta-feira é dia de sair pro rolê. Amanhã é dia de alegria. Amanhã é dia de alegria, pô. Dá um berro aí, acorda todo mundo, meu. Não pode gritar, não pode. Hoje é dia de embaçar o vidro. Hoje é dia de embaçar o vidro, velho. Bora. Tchau, Lucas. Valeu, bom fim de semana. Vocês podem repetir só o endereço, por favor? Ah, sim, você vai direto ao estádio do Padre Palmeiras. Antônio Tomás. Desculpa. Ô, Bá, cadê o Bá? Ah, não, não veio. Ó, você tem que estar a partir das 8 da noite. Direto lá no estádio do Palmeiras. Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, número 72. Você vai entrar pelo portão 72. C1. Isso. Pega o elevador e sobe até o quarto andar. E sai do elevador. Lá você vai ver as meninas do camarote único, ao lado das catracas, chegar nelas, mostrar seu RG e falar que você faz parte da torcida Estádio 97, tá bom? E sem chinelo, não vai de chinelo não, hein? Só queria mandar um chupa, Marcão, chupa Marcão. Gustavo, chupa Bruno, Fernando. Chupa mesmo, esses trouxa aí. Lá, da hora. Chupa todo mundo aí, aqui é Verdão, 2017 na cabeça. Chupa antes. Chupa antes. Isso, chupa antes e depois. Valeu, um abraço aí a todos vocês aí, vocês são impagáveis. Falou, filho, valeu. Valeu, um abraço. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. Segundo a produção Step aí, a coisa tá funcionando. Vê lá, hein, Mota. Segundo esse Step gordo, hein. Você empurrou baixinho, hein. Eu não paguei o Itaquera. De novo essa música, isso é de ontem. Tá difícil. Não vou pagar. Parabéns, Motinho. Mas essa é boa. Parabéns. Essa é boa música. Tá difícil. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal isso aí. Deixa a música. Essa linguiça calabresa, só mais um pouquinho. Chupa, mano. Ah, inferno. Vai buscar seu pai no bar. Foi de novo. Sempre bom reprisar uma coisa que é legal, né? Maravilhoso. Mas agora. Vai buscar seu pai no bar. É a despedida do Mota, ele tá sacaneando o Shadow. Eu acho, pelo que eu tô vendo aqui do título da próxima mensagem, também é de ontem. Tá sacaneando, velho. Tá sacaneando. Dia da marmota, isso aqui. Parece que tá sempre acordando no mesmo dia. Acho que é por isso que o RG tá vindo toda semana com a mesma jaqueta. Acho que é isso. É a teoria de hamster? Deve ser. Eu acho que você devia consultar lá. já consultei. Já consultou? É a teoria de Agora Hamilton. A graça é quando o bar consulta, consulta com mais eficiência. É. Pô, brincadeira. A coisa muda, né? Olha só. É outra prateleira. É outra prateleira, né, Ale? Meu, não tem comparação. Deus do céu, é. Bom, vamos ver, o Narigudo, fala da Fricô, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Lembrando que, olha, hoje o primeiro palmeirense que fechar o resort do Estádio 97 lá na Lotus Travel vai ganhar uma vaga na torcida Estádio 97. Liga lá, hein? 2896-4665. 2896-4665, resort do Estádio 97, tem apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão na futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também apoio de Madrugão Suplementos, né, Maurício? Opa, é isso aí, Sombra. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Boa noite, galera do estádio. Aqui é Evandro de Santo André, sou santista. Aí, mano, muito me admira você reclamar de convocação, né? De não convocação, né? Que ocorreu aí com o Palmeiras. Mas o senhor não se lembra, não, que em 2012, antes da semifinal Santos e Corinthians, o Santos teve Neymar, Rafael e Ganso convocados para amistosos da seleção, enquanto o time do senhor não teve nenhum e era visto como a melhor defesa, como um dos melhores times. Né? É bem controversa essa sua conversa. Nossa, mas deitou agora. Ah, então vamos lá, terminou, agora eu vou responder. É, Paquito, tô falando de 2017, mas tá resgatando o bagulho de 2012. Mas a história é a mesma. Não, pelo contrário, você precisa ter um pouco mais de vergonha na cara. Dá um F5 aí na tua vida, rapaz. Juiz. Ó, F5 na tua vida, filhão. Ah, juiz. Tu tá de brincadeira, meu irmão. Ah, o que ele quis dizer que a sacanagem se repete, né, mano? Mas eu sempre fui crítico, RG. Eu sou um cara isento e imparcial, você sabe disso. Agora o Corinthians está sendo extremamente prejudicado. Open bar de imparcialidade, Soletri. Boa noite, senhores. Quem que tá falando é Anderson Agapito, Interlagos, Zona Sul. Aí, RG, hoje é sexta-feira, dia do M. Mé, mulher e moté. Aí, mano, sou seu fã, vai Corinthians. Valeu, irmão. Você é imparcial mesmo, hein? Abraço a todos aí, rapaziada. Obrigado. Ele olha, tá certíssimo. O ouvinte sabe que eu sou imparcial. Já. O ouvinte sabe. O decreto político. Opa. Hoje. Já. Prestem atenção, hein? É verdade, hoje, hein? Mais mensagens no nosso WhatsApp. Você pode mandar, continuar mandando. 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Quem salva a nossa hora é um monstro. Com RG é pura diversão. Glorioso trocadilho insano. Vou aproveitar e mandar um chupa pro mano. Isso aí, galera do estádio, é o Doug da Vila Liviero. RG, faz um trocadilho com o meu nome aí. Douglas Oliveira. Ah, RG. Um abraço. Douglas Oliveira. Merece, porque deitou. Hoje, sexta-feira, RG. Deu uma deitada no coitado do mano. Levanta o mano Douglas, aí. Douglas merece? Não, muito ao contrário. Mas ele foi muito bom. Ele vai merecer um trocadilho, mas desde que ele mande mais. Ele foi muito bom, ele foi muito bem. né? Ele, ele merece mais. Vamos esperar ele mandar mais uns dois ou três trocadilhos desses aí. Aí a gente faz um pra ele. Ih, agora tá estrelando agora? Tá em teste. Tá estrelando agora? Aproveitar, né, meu? Pô, foi um pouco desumilde também. É, que faz tempo que meu elevador não vai, né? Então, pô. Ah, sensacional! Ô, mano. Diga. Hoje você sabe que é o meu dia, né? Hoje é seu aniversário, né? Não. Não? Não. Ah, então você deve estar falando do McDonald's. Isso, mano. É. Que dia é hoje, inclusive? Sexta-feira. Hoje é sexta, velho. Sexta-feira é... RG número 2. Sextinha. Sexta-feira é o dia que o Sombra passa ali na frente do McDonald's e ele começa a fazer aquela cara do gato do Shrek. É. Assim. Ele arregala os olhos assim. Ele começa a salivar como um cachorro faminto. Esse cachorro na frente da televisão, né? É verdade, sexta-feira no McDonald's, sabe o que tem, rapaziada? Sexta-feira é o dia do quarteirão. Pra você que não conhece, vou passar a escalação do quarteirão com queijo aqui, ó. Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. Nossa senhora, esse é o quarteirão com queijo, que está arrasando por apenas R$ 8,00. Se você quiser batata e refri, por apenas R$ 19,90. E ó, domingo é o dia do Crispy Bacon, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$ 8,00 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia do triplo cheeseburger. Boa, e olha, lembrando, quem liga no Estádio 97 e diz todo dia é dia de clássico no McDonald's, vai ganhar um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Mais um detalhe aí. Nas próximas semanas teremos uma promoção fantástica do McDonald's aqui no Estádio 97. Então fique muito atento às instruções, às notícias, fique atento às campanhas. Boa. Por exemplo, você já sabe, sexta-feira é o dia do quarteirão, né? Então, vá aguardando essas coisas aí que vai ser importante na tua vida, viu? Boa! É, muito boa. Importante. Aí sim. Vá aguardando essas informações, tá bom? Boa! O Zico quebrou o pau com aqueles negócios lá de cheirinho, né? Nossa. Cheirinho é o cacete. Falou, falou. Você viu que ele falou? Fica com esse negócio de expectativa, falsa expectativa. Cheirinho é o cacete. É, debulhou. Cara, mas foi o porco onda que lançou no último jogo aí, você viu? Não. No alto-falante lá do Campo do Porco? Não. Terminou o jogo lá do Flamengo lá com o São Lourenço lá, os caras falaram. Ih, cheirinho na Argentina, São Lourenço 2, Flamengo 1, você não viu? Não vi, não vi. Mas mandaram isso já no Brasileiro do ano passado. Então, agora, mas aí mano, tudo bem, né? Porque e o DJ aí, Alok, você viu? Não. Outro jogo? Não. Ah, ele antes do jogo fez o... Fez lá as mixagens. Fez lá a mixagem, tem umas meninas dançando e tal. É mesmo? A música que tocou mais, fez mais sucesso, né? É. Pô, Pechans, pô, Perô. Não, essa não. Essa é nova, né? Aí denuncia um pouco a idade. Ô, mano. Né? Diga. Pô, esse não dá, né, bicho? O nego liga e fala assim: você vai me pagar ou não vai? Fala, não, tá bom, amanhã eu te pago. Ah, vai pagar ou não? Amanhã eu te pago. De novo? Pô, o Corinthians bateu cabeça. Aí, segundo o UOL, adiou o pagamento do Casim de novo, né? Não é que adiou, não é que adiou. Aí de você precisa novo? Passar a informação correta. O Curitiba passou o número da conta faltando dígito, mano. De novo? Ah! Faltou dígito, mano. Não é verdade, mano. Olha, quem tem pra receber, quem é credor, mas não erra dígito. Não erra número nenhum. Com certeza. Não erra. E aí tá faltando pagar o casinho e o telhado, quer dizer, duas coisas, né? Ih, rapaz. Mano, tá feia coisa lá, hein? E tirar aquele monte de água lá da frente do CT, canalizar, né, velho? Nossa. Senão... Tô brincando, deu problema lá? É, o Jadson não conseguia chegar, velho. Eita, mas aí foi na estrada ali, na... É, então, mas é na frente do CT, mano. Na, tem que Ayrton Senna. Tem que providenciar, velho. O bagulho é na Ayrton Senna, gente. Lá na frente da entrada do CT, então, velho. Então, mas o carro ali quis passar numa área que tava alagada. É, mas não pode, tem que fazer... Como é que faz, então? Não treina? É isso? Pô, fica sem jogar? É isso aí. Em relação a... Tem mais alguma coisa aí do Corinthians, você acha importante, mano? Então, Sombra, a convocação aí, né, do Fagner e do Rodriguinho. Somadas às convocações também do Romero e do Balbuena, e o Corinthians perderá aí quatro jogadores importantes aí durante a competição aí do Campeonato Brasileiro, inclusive no clássico contra o São Paulo. O Tite nessa aí, ele acabou meio que dando uma exagerada na tinta, né? Ainda mais dois amistosos que não valem porra nenhuma, podia ter convocado jogadores europeus. Verdade. Né? Que lá eles, pois é, lá eles congelam os campeonatos porque as competições aí não sofram com as ausências dos jogadores. Ninguém, né? Não dá mole, né, velho? Mas ali ele também falou das férias, né? Que agora é fim de temporada lá. Tá acabando os campeonatos. Jogadores, por exemplo, do Real e da Juve ainda tem a decisão da Champions League. Então ele justificou que ele queria fazer experiências, ele queria testar alguns jogadores e também justificou falando que alguns desses atletas, eles precisam de um descanso maior. Mas aí é difícil, né? Porque você vai falar, a CBF prometeu que não ia ter jogo em data FIFA e tem até no mesmo horário. Sim, já teve jogo no mesmo horário. Mas dá uma equilibrada, né, Ale? Pô, não precisa ficar tirando, pô, porque ele sabe que tem a convocação dos estrangeiros também. Sim. Né? O time que ele convocou, por exemplo, o Corinthians, ele puxa dois, ele sabe que os outros estrangeiros poderão ser convocados. Então ele tá dando um puta de um desfalque, né, velho? São Paulo, agora as tentativas são de contratar Fernando Bob, volante. Fernando Bob. Volante que hoje está na Ponte Preta, emprestado pelo Internacional, né? Diz que o São Paulo trata diretamente lá com o Inter, também que nem ignorando a ponte aí na história. Qual que seja, deve estar fazendo o que deve ser feito, né? Deve estar certo. Bom, mas aí tem que ser com o Inter, não tem? Então, porque é o dono do jogador. Ele está emprestado. Agora, pergunta uma coisa, se o Fernando Bob, ele prefere jogar o resto do ano no São Paulo, na Ponte Preta, ou voltar pro Inter na Série B? Nenhuma dúvida, né? Ele vai querer jogar, porra. Aí o peso do jogador também vai ser. Lógico. Vai falar, pô, já que dia que eu vou? Não, excelente, hein? Se fechar o Fernando Bob, tudo é excelente. Tá? Não é que o jogador também do Barcelona. Só pôr a camisa, né? Pôr a camisa. Mas, porque faz muito tempo que o São Paulo não tem um volante aí que marca, né? Acho que o Fernando Bob vai fluir melhor aí a marcação. Tá certo. Notícias dos clubes aqui no estádio 97. Agora eu queria passar uma informação, um recado importante. Você já teve a oportunidade, Ale, de cobrir Copa do Mundo? Você nunca viajou para fora, né? Não, eu consegui não ir para a Copa do Mundo no Brasil. Aliás, também não fui para a Olimpíada, mas a Copa do Mundo... Não, eu fiz... Tubo? É, eu fiz 12 jogos da Copa do Mundo, foi um motivo especial para mim, da minha carreira. Fiz 12 jogos, mas todos... Lá no estúdio, porque também tinha as edições do programa e tal. Tem que estar ali, né? Corre, acabou o jogo, vai lá, comentar. Mas esse é um feito quase inédito. Ninguém fez mais jogo que eu como comentarista ou narrador, mas eu não fui nenhuma vez no estádio, em função ali da escala e tal, né? Eu acho que assistir uma Copa do Mundo no país deve ser uma coisa muito legal, cara? Muito legal. Depende, se tomar de 7 da Alemanha, Não, Domênico, sabe o que eu tô dizendo? Porque assim, pô, eu tô falando especificamente quando você sai do seu país pra você acompanhar fora. Porque além do grande evento esportivo... Mas você fala fora, né? Sim, além do grande evento esportivo, tem aquele fator também, é uma viagem turística, né? Turística. E até baseado nisso, a Estela Barros Turismo, que é a que é mais tradicional na venda de pacotes, né? Para Copas do Mundo, já atua no ramo de venda de pacotes há 40 anos, são mais de 40 anos só fazendo Copa do Mundo, Estela Barros. Não estão de brincadeira, não. Hein? Estela Barros montou agora planos maravilhosos para você acompanhar o Brasil na Rússia, meu amigo. É verdade. Aí sim. São planos sensacionais. São planos, inclusive, cara, que são extremamente moldáveis, né? Você escolhe, olha, eu quero ver só a primeira fase, quero ver só um jogo da primeira fase. Uhum. Não, eu quero ver após a primeira fase. Uhum. Não, olha, eu quero ver semifinal e final. Uhum. Então tem de todo tipo de plano para você acompanhar o Brasil na Copa do Mundo. E esse recado é principalmente para você que há muito tempo vem pensando, um dia eu vou ver a Copa do Mundo fora do Brasil, um dia eu vou acompanhar a seleção na Copa do Mundo fora do Brasil. Ou aquele que já tem o hábito de viajar e acompanhar, né, a seleção brasileira. Tem muita gente, né? Que tem. A cada 4 anos, o cara já começa a juntar o dinheiro quando acaba. É aquele lembra carnaval, do né? Felipão, aquele que era tipo um Felipão genérico lá, ele todas também. Gaúcho, né? É. Exatamente. Então, olha, o lugar certo para você adquirir o seu pacote para a próxima Copa é Estela Barros Turismo. São 40 anos de experiência em Copa do Mundo. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. 12! Exato. São várias opções de roteiros, inclusive separados por fase, como eu expliquei. Você não tem necessidade de ficar a Copa inteira. Aí sim. Logística e traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde eles vão acontecer. Porque são 11 cidades-sede. Mas você que adquiriu o pacote na Estela Barros, você vai ficar hospedado ou em Moscou ou em São Petersburgo. Uhum. Entendeu? Uhum. Que são as duas maiores cidades de apelo turístico no país, né? Sim. E aí, conforme é o jogo, como que é o negócio? A Estela Barros tem voos fretados que te levam de Moscou e de São Petersburgo até a cidade sede. E após o jogo, o voo fretado te traz de volta à cidade sede. É muito legal, tá? E são três diferentes categorias de hotéis para você escolher também. E eu tava vendo os esquemas de... Não é esquema, é os sistemas de hospitality dos jogos. Ah, meu amigo, tem cada coisa... Da hora. É da hora, meu. As localizações nos estádios, os pacotes que tem... Ó, sistema de hospitality dos jogos são maravilhosos. Então você que quer viajar com a Estela Barros para a Copa do Mundo, e os caras têm os ingressos, hein, gente? Isso é importante demais. Eles têm os ingressos, não vende é só... É mais difícil. Não, né? Vende o pacote para você viajar e tchau, não. Eles têm os ingressos. Anota agora o telefone para você ligar na Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250. Ou acesse o site estelabarros.com.br. Estela, com dois L's e o S, é mudo. Liga lá, tem um plantão agora. 2166-2250. Tá valendo, liga lá. Estela Barros Turismo. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Exeg, formando o melhor em você. O Estádio 97 agora vai para o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja sem parar. Sua vida no seu tempo. Boa. É, hoje ele não veio nem pra dar pra você. É. Verdade, alô. Alô. Quem fala? Guilherme. Ô, Guilherme, tudo bom? Beleza. Guilherme do quê? Guilherme Tadeu Andrade de Pinho. E... De Pinho? Quantos anos você tem, meu velho? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo. Nem, né? Eu que é a idade do médico, velho. É verdade, sensacional. Mas 3.3 é legal, hein, gente? É, depende, se ele for aquele que gosta da flecha, né, velho? Porque flecha? É, por que flecha aí? Guilherme Tell. Ah, é sim, muito sensacional. Bom. Lembra? Ô, RG, em algum momento dessa sua vasta vida, você já tomou uma flechada? Já dei, viu, mano? É. De tanto tomar flechada do seu olhar. Ô, meu velho, e o bairro, hein? O Benji não tá aí, não, né? Não. Faz ainda tempo, não. Faz tempo, hein, velho? Tá chegando. Não vai me imitar, não, hein? Tá chegando. Se é o que eu não conheço... Jardim Íris. Ah, Íris dos seus Iris, olhos. É. Sensacional. Quem deve gostar é o Silvio Santos, né? É a Íris. Esse pai, é a Íris. Eu não aguento mais, viu, Eli? Mas e o quadro? Aguento mais, viu? O Rudy jogou fora, né? O quadro tá indo, vai pro ar. O quadro tá mais subido do que a orelha de freira. Ô, velho, e o time? É tricolor do Morumbi. Tricolor. Tricolor. Ô, mano, eu que vivi tempos de ditadura, nunca sofri tanta censura quanto. Nem o Luca pipoca tanto quanto o Rudy. É verdade, velho. O Rudy, de vez em quando, ele joga uma fumaça ninja, velho. Não. Sejamos justos. Fala, assim. Sejamos justos. Mais uma pipocada, ele pode pedir música no Fantástico. Não. Joga na minha aqui, porque não tem nada a ver com o Rudy, não. Não, tem sim. Põe na conta do Rudy, mano. Mas vamos falar bem da gente e mal dos outros. É lógico. Aproveita que o Rudy não tá aqui também. Ô, Guilherme. Guilherme, o Tricolor está em busca do Fernando Bob, volante da Ponte Preta. Uma boa? É uma boa. Você disse agora há pouco, referente às opções que ele tem, né? Inter ou Ponte Preta. Eu acho que seria uma boa jogar no Tricolor, né? O que vocês acham? Eu não sei, eu tenho dúvida. Eu acho que, de repente, com a modernidade, esse jogador pode ficar... um pouco ultrapassado, porque depois da chapinha, RG, ninguém mais usa Fernando Bob. É verdade? Sensacional. Não tem mais Bob na cabeça, mas né? Tem umas loucas aí no interior tem? Que usam. Tem ainda? É, ainda tem. É verdade. Não, mas na boa, ô Sombra, pro Fernando Bob, claro, se a gente fizer um comparativo aqui, voltar pro Inter, não seria uma boa jogar uma Série B. Mas jogar no São Paulo hoje, no momento de turbulência, pode ser que também não seja. Ainda mais o Fernando Bob sendo o volante, jogador de marcação, é mais paulada, né? Mais aquele negócio. Vai ganhar mais dinheiro do que na Ponte. Junto. Então, mas a Ponte, Ale, por mais que você pense assim, se você parar pra analisar, apenas no impulso, você fala, pô, vou jogar no São Paulo, clube grande, tudo mais, botar na capital. Mas a Ponte é um time enjoado, cara. A Ponte é um time que é bem montado. Na mão do Gordinho lá também, o cara tá dando um grau. Gilson Kleina parece que nasceu pra dirigir a Ponte Preta. Mesmo a Ponte perdendo alguns jogadores, agora tá chegando também o Sheik. Quem sabe como é que ele vai se portar ali dentro, mas é um cara que tem qualidade. Você tem o Rodrigo que tá chegando também. Então o time da Ponte, por mais que perca peças, sempre é um time forte e competitivo. Principalmente pelo fato de jogar em Campinas. O aproveitamento da Ponte ali é sempre muito bom. Não sei, cara. Sinceramente, pro Fernando Bob, se é tão vantagem mesmo sair da Ponte e jogar no São Paulo. É vantagem. Contrato de 4 anos. Só aí já mata. Mas já sabe que vai chegar aqui tomando madeirada, né, velho? É um momento de turbulência. Ah, mano, mas é o seguinte, cara. Sabe, o time inconstante. Deixa eu falar um negócio, mas você pelo menos você vai estar num time de expressão, cara. Você vai são 4 anos, o salário dele vai cair na conta, com turbulência ou sem turbulência, você entendeu? E outra, turbulência também acontece nas Ponte Preta da vida. Não, mas sabe qual que é? A intensidade é menor, Sombra. Se chega um jogador calejado, igual o Lucas Prato, chega aqui, é um cara que tava no Atlético, é um cara que já tava ali. Porque o Fernando Bob, a experiência que ele teve num grande clube, que foi o Inter agora recentemente, ele não foi bem. Teve o Flu, né? Não, mas também não... Não, é grande, Paulo, é grande. Não, sim, é grande. Mas o Fernando Bob, eu não lembro dele tão bem no Fluminense como ele esteve na Ponte. Jogou tão bem no Fluminense como ele foi na Ponte? Jogou. Foi até o que atraiu. Foi até o que atraiu. Ô, Guilherme. Diga. O São Paulo realmente passou por certas turbulências, né? Questionamento de muitos torcedores em relação ao trabalho do Rogério Ceni. Agora, te faço a seguinte pergunta. Você acha que os problemas do São Paulo podem ser creditados unicamente a uma questão de técnico? Acredito que é uma grande... grandes fatores, tudo de uma vez só, né, Sombra? Teve a crise política no passado, tem alguns jogadores que eu não sei se tem algum estrelismo dentro do clube, dentro do vestiário, e o Rogério é um mito, é o mito da torcida. Então a torcida, ela tá dividida em criticar ou elogiar, ou permanecer no cargo, né? E eu não sei até onde vai essa turbulência, até onde quem tá falando a verdade ou não. Essa é a grande questão, né? Ó, porque eu vou te falar, meu, desde da terceira gestão do Juvenal, né? São Paulo vive uma turbulência política, é uma falta de diretriz. E se não é falta de diretriz, eram diretrizes extremamente equivocadas, que erradas. Mão, né? Mas você conhece muito bem o São Paulo ali, os bastidores, você e o Juro Mota. Por Deus que não conheço muito bem, juro. Ah, mas juro. Você tem uma ideia mais... Posso ter uma ideia, mais, mas eu não... Mais apurada do que a não, minha, por vezes, exemplo. Tem gente que pode achar, às vezes, sabe, ali, não, puto, eu sou pra quase todo mundo, sei lá, não participo, ah, mas não tenho você nada a ver. Muita coisa ali, vai. Mas mesmo... eu não vou lá, como é que eu posso escutar não, muita coisa? De mensagem, de gente que te coloca a par, ou que você lê dos blogs. Não tenho essa... Do Daniel, né? Do Perrone. Perrone. Ah, não, Perrone. Ele não quer falar, mas de vez em quando ele vai lá dar uma manjada, lógico. Mas eu, não, sabe que eu fico com a impressão, assim, eu, se no você intervalo, pegar... No intervalo eu não recebo mensagem de ninguém, não. Não? Não. Historicamente, é que o São Paulo sempre absorveu para a situação a oposição. Então alguém levantava a mão ali, ó, eu acho que tá errado alguma coisa. Não, vem aqui que você vai ficar com a gente. Uhum. Vem aqui que você vai compor com a gente. E aí essa falta de uma oposição mais forte, uhum, fez com que e tudo que acontecesse ali ficasse ali, morresse ali. E quando começou a abrir essa caixa preta, aí muita coisa aconteceu. Basicamente o que acontece em boa parte dos clubes, né? Até de escândalo, como a gente teve contato mais recentemente. Eu acho que a falta de oposição mais ativa prejudicou o São Paulo nos últimos anos. Sim. Acho que também houve uma certa... Caiu um pouquinho a qualidade, né? Também. Né? Caiu, né? Um pouquinho da qualidade. Agora, eu vou te falar. O São Paulo ganhou muita coisa com o Marcelo Portugal Gouveia e o Juvenal na sequência. Ganhou muita coisa. E também abafava a oposição também, né? Sim. Isso eu tenho uma pergunta pra vocês aí da mesa aí. Pergunta. Diga. A falta de qualidade falta de qualidade do time? Ou vocês acham que o time é bom, entre aspas? Porque, né, eu vejo jogadores tão ruins assim, a não se classificar pra uma final, por exemplo, desses 3 títulos que a gente perdeu esse primeiro semestre. Olha, eu vou te dar minha opinião e depois eu vou pedir a opinião do Mano, que é um cara que não tá envolvido no processo. Sim. Na minha opinião, é um time que tá na faixa de outros bons times. Não acho que é um time ruim, nem acho que é um time médio. Eu acho que é um time bom, mas é aquele bom que eu localizo abaixo de Galo, abaixo de Palmeiras em termos de qualidade. Abaixo de quantidade e de qualidade, tá certo? E abaixo do Flamengo também. Abaixo do Flamengo também. Do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um... Tecnicamente, acho que tem um índice maior de jogadores de melhor qualidade. Eu colocaria o São Paulo aí com um sexto lugar, vai. Aquela, então, assim, sabe aquela posição que o Massa costuma largar no grid? Agora no Brasileirão, que no resto do Brasileirão agora no segundo semestre, eu acredito que um G6 a gente consiga pegar, né? Isso vai variar também. Olha, veja bem, quando eu falo assim, tem uma posição, um sexto lugar em termos de qualidade, tá? Ok. Agora, esse sexto, se mal administrado e com azar, pode virar décimo, décimo segundo. Sim. E um sexto nível de qualidade muito bem administrado, todo mundo unido, a coisa dando certo, as contusões não aparecendo, de repente você vai lá e belisca um terceiro, quarto. Sombra, pode acontecer. Eu tô contigo com relação à qualidade do elenco do São Paulo. Tá baixo aí desses 3, 4 que você citou, Palmeiras, Atlético, Flamengo e talvez o Cruzeiro, concordo. Mas o São Paulo não tem um elenco ruim. Não tem um elenco ruim. Eu não tô falando de time, não. Tô falando de elenco. Eu acho que quando a gente vai analisar o trabalho do Rogério, eu acho que dá para contestar sim. E de vez em quando eu acho que falta até um pouco de cobrança por parte da diretoria, porque depois desses tropeços que o Rogério teve, a conversa foi em tom de buscar reforços e não de cobrança. Eu acho que já deveria haver até um pouco de cobrança, porque o Rogério já tá no cargo aí há coisa de 5 meses. 5 meses, um treinador já consegue mostrar alguma coisa em termos de padrão tático. Não é que o São Paulo tá jogando mal, mas tem um desenho. O São Paulo parece um catado. O São Paulo parece aquele time de intervalo. Todo mundo... Aliás, ele começou com mais definido o padrão, sim, e depois se perdeu. Era um padrão ofensivo, extremamente ofensivo, que muitas vezes no segundo tempo, até pelo volume de marcação alta que o São Paulo tinha, cansava o time e no segundo tempo deixava a defesa exposta. Não tinha, Manu, a mesma intensidade. Então, amigão, claro. Posso te fazer uma pergunta? Diga. O que leva um time a errar um passe de 3 metros? O que leva um time a errar um cruzamento bobo, um escanteio? Eu te falo, poxa, cara. É fácil fazer, entre aspas. É a falta de confiança, é a pressão. Porque muitas vezes quando você está sobrecarregado, até uma atividade simples torna-se um negócio extremamente desagradável para ser feito. Ou torna-se um negócio extremamente difícil. Em qualquer ramo de atividade, se você não estiver confiante na profissão que você vai atuar, você não vai conseguir fazer bem do seu papel. Você, quando está confiante, você pega um trabalho que você fala, puta, é meio complexo, mas em meia hora você mata, porque você fala, putz, tô voando, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô confiando no meu trabalho. Quando você não está confiante, quando você está triste por algum motivo, é natural que as coisas não aconteçam da melhor forma. O time do São Paulo, o que justifica, por exemplo, uma queda de rendimento, por exemplo, do Cueva. Tudo bem, tá gordo, tá acima do peso, mas o Cueva não é esse jogador hoje omisso que tá apresentando nos jogos do São Paulo. Você vê lá, por exemplo, o Bufarini não é esse terror que tava se mostrando antes da lesão, é que agora tá voltando de lesão e tudo mais, tem que dar um tempo pro cara se recuperar. Mas ele tava mal. A Cueva, por exemplo, não tem no treinamento diário, a gente não consegue identificar isso, que ele não tá bem, que ele não tá em forma. Então, cara, mas é um conjunto de fatores. Por mais que ele esteja acima do peso, sim, mas o jogador, muitas vezes, ele não tá dentro do esquema tático do Rogério, à vontade para poder jogar. Isso, eu até coloco o Palmeiras como exemplo. O Dudu, na mão do Eduardo Batista, era aquele carro lá 2.5 que tava andando a 40 por hora forçando o motor. O Cueva chegou a jogar muito bem, mesmo dentro do esquema do Rogério. Sim, mas naquela época que o São Paulo tava fazendo aquele esquema extremamente agressivo. Então ele tava mais solto. Machucar, né? Sim. Então, por exemplo, o Dudu na mão do Eduardo Batista não tava rendendo. O Tietchan na mão do Eduardo Batista não tava rendendo. Tem muitas vezes ali o treinador... O grande problema do Rogério, amigo, é que eu acho que ele é muito turrão. De vez em quando eu acho que o Rogério é muito turrão. Ele tem as convicções dele, é um cara extremamente convicto, mas ele tem que ter a humildade também de saber reconhecer que aquilo ali não tá dando certo. Você pega lá o Thiago Mendes, quando ele chega numa entrevista coletiva, fala, de vez em quando a gente tem uma certa dificuldade para entender o que o treinador quer. Já começa aí o desentendimento do técnico. Você entendeu? A partir do momento que o treinador tá passando um esquema que o jogador tem uma dificuldade para assimilar, já ferrou, cara, já ferrou. Hoje o São Paulo, ele substitui o Palmeiras. Eu explico. Vocês lembram muito bem o que era o Palmeiras aqui no estádio 97. Todo dia a gente colocava o Palmeiras aonde? No papel. Na teoria a gente explica. Lembra disso também? Explicava o time do Palmeiras não é ruim. O time do Palmeiras não é ruim. E aí ia pro papel. E E o, time, e o Palmeiras não ganhava nada, o Palmeiras não chegava, o Palmeiras, mas o time não é ruim. O São Paulo hoje é a mesma coisa. Amigo, dentro de campo, quem tem que resolver problema é o técnico. Se a gente chega a uma conclusão que o time do São Paulo não é tão ruim assim e que não tem só time, tem um elenco, porra, mas alguma aí, coisa tá errada. O técnico tem uma importância comando, fundamental. No comando. Mas não vamos esquecer. Entendeu? Luxemburgo, Muricy e Filipão tiveram sérios problemas e saíram de lá demitidos. Sim, mas o problema... Técnicos tocam. Sim, mas o problema eu acho que o problema muitas vezes vai além só de treinador. Então, você tem que casar. Mas se você chega à conclusão que você não tem um time ruim, que você tem um elenco de razoável para bom, porra, e é só no papel que é bom, tem que ser bom na prática, vamos jogando ver, bola. Guilherme, vamos ver. Eu acho que assim, até... A gestão do Leco passada foi meio tipo gestão Temer, né? Não no sentido de roubalheira, né? Como a gente tá vendo aí as bobagens. Mas aquela foi meio um tampão até a próxima eleição. Agora ele tá começando uma gestão, um novo estatuto. A gente vai... Acho que depois de muito tempo... Quem sabe ele traga um cara da bola, né? Pro São Paulo, né? Daqui um tempo, né? Entenda que precisa trazer o cara da bola, né? É, parece que nem oi deram pra ele. Viu, RG? Aí fica difícil. Mas é, vamos ver. É uma nova gestão. Vamos ver, é um novo estatuto. Vamos ver como que se comporta esse novo time aí do Leco, com conselho administrativo, diretores executivos. Embora, hein, diretores executivos aí que são, sei lá, são nove, parece que só um não é conselheiro. Isso também é que eu não quero me prolongar agora, porque o programa também não é os estádios São Paulo, isso, entendeu? Isso é chato, mas eu também não confio nessas coisas, não. Estatuto previa lá, né? Tipo assim, pessoas de notório saber no mercado, etc e tal. Eu não tô discutindo se as pessoas do conselho não têm notório saber e não são de mercado. Isso eu não posso nem dizer. Mas de nove, oito conselheiro. São conselheiros? Ou tiveram algum. Ou conselheiro ou tiveram já na diretoria passada. Então é. Continua sendo uma estrutura extremamente politizada. Bom, volta para a teoria do Ramos. Então eu fico meio preocupado, sabe? A gente teve os percalços com a idade, etc. Juvenal aí, doente, estádio, etc e tal. Agora dava a impressão que era um start. Bom, vamos torcer. Vamos torcer, sempre torcer. E segunda tem jogo e o torcedor tem que ajudar, né? Porque se o torcedor também não comparecer para ajudar o clube, né? Aí a coisa piora, tem que criar um clima, um aspecto, um clima positivo psicológico pro São Paulo ganhar bem do Avaí e trazer confiança pros jogadores de novo, né, amigo? E a confiança vem a cada dia, né? Não vem de uma vez só, né? Não. É isso aí, amigão. É isso aí. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Eu quero mandar um abraço, posso mandar um abraço? Pode. Manda. Diga. Mandar um abraço pro meu pai, se ele estiver ouvindo agora no trânsito. Pai, te amo, um abração pra você. Tricola. Será que ele também te ama? Não, São Paulino. Perguntei, será que o pai dele te ama? É, tinha aquela música, meu pai te ama. Meu pai te ama. Não, ele sabe ler e escrever. Então tá bom. Valeu. Um abraço pro meu filho, que amanhã completa 7 meses. Boa. Será que ele te ama? Também. Ah, então tá bom. Um beijo pra minha esposa e só no McDonald's, todo dia de passo no McDonald's. Boa. Ganhou um par de vouchers, a Mac oferta. E a só nova linha Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. É só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. É. Ele falou. Tá certo? Certíssimo. Boa, velhinho. Fechou. Um abraço pra vocês. Vocês são demais. Boa. Valeu, amigo. Valeu. Obrigado. Together, velho. É isso aí. É isso Valeu. Aí. Vamos lá. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar. Ainda mais fácil. Agora, você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. A melhor. Dá lá, mano. É hit. Alô. Alô. Quem fala? É o Jefferson. Ô Jefferson, tudo bom? Tudo, tudo bem. Jefferson. Muito legal, eu consegui a primeira vez. É, isso aí. Boa, garoto. Bacana. Quantos eu tava anos, ouvindo o programa até agora e aí eu vim pro shopping e desliguei. Agora eu tentei na sorte. Ó, Foi no shopping? Tenho 32 anos. Ó, rolezinho. Mas foi lá fazer. Foi no rolê aí, no shopping? Fazer um rolezinho. Vim comprar um tênis de rodinha pra minha filha, você acredita? Ah, eu acredito. Eu acredito porque minha filha quis isso aí. É caro, hein? Não basta ser caro. Me avisa, se você não sabe o preço, já tô te avisando. Vai gastar, hein? Mas eu sou, tem que avisar. Imagina, velho. Vai naquelas minas do mercado que andam de patins pra repor coisa, sabe? Ah, não pode. Suborna aquela mina que aquele patins lá não sai mais do que 100 conto. Eu tô tentando, né, meu? Antes fosse. Deixa eu te falar um negócio, antes de mais nada. Falei. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ê, parmeirense, vai lá na torcida Estádio 97, vai ver o Tucumã lá. Ó, chique, hein? Camarote único. Ó, no único não é pra subir na cadeira, hein? É pra assistir sentadinho, hein? Olha lá, hein? É muito chique lá, hein? E não vai de chinelo, pelo amor de Deus. A rádio aí dá promoções muito, muito bacanas, cara. Eu acompanho. E é engraçado, vocês estavam falando outro dia que os palmeirenses, eles conseguem comprar as coisas dos patrocinadores e tal. De tanto ouvir a energia, eu comecei a me interessar pelos patrocinadores, cara. E realmente isso funciona, né? Isso aí, ainda bem, né? Graças a Deus, e a gente se orgulha de ter os patrocinadores que nós temos. E tantos há 18 anos, é um orgulho muito grande. Isso é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas cativam o público, sabem tratar a gente com respeito, é sensacional. Eu ouço todos os dias também tô nervoso, desculpa. Energia na Veia? Fica tranquilo. Eu estive o Ribeiro, né? Na Energia na Veia. E 5 da manhã eu ouço a reprise lá do Morde a Sopra. Boa, velho. Falei pro Zé que era bom colocar 5 da manhã. Não, ele falou, põe eletrônico. Cara. Falei, mas é legal, 5 da manhã. Pra quem não consegue, por exemplo, eu entro 7 e pouco no serviço, então eu não consigo. Tem que acordar cedo. Chega 9 e pouco, eu perco, né? Então acabou ouvindo 5:30 da manhã, eu já começo a ouvir o Morde a Sopra. Que é o horário que as pessoas estão se preparando para sair para trabalhar, isso aí. Você, inclusive, né, RG? Sim. 5 da manhã você está se preparando para trabalhar, né, velho? Não, 5 da manhã eu tô voltando do banheiro, fui fazer um xixi e vou dormir. Mas você trabalhou muito. Sim. Você fez por merecer isso. É a prova. Eu busquei, né? Eu busquei o conforto desse horário. Trabalhou muito 6 meses. Esse xixi às 5 da manhã é a prova que quando ele precisa de você, você atende. Exatamente. O contrário já não é. O duro é quando eu preciso dele. Aí ele complica você. Mas essa é a nossa conversa lá. Mas olha, meu velho, peraí, só um minuto. Eu preciso do nome completo, senão você não ganha, velho. Tá, vamos lá. Jefferson Henrique. Como é que é? Jefferson Henrique? Bogdanovich. Isso. Você não conhece o Bogdanovich? Bogdanovich. Quantos anos você tem? Deu um bug. Então. Quantos anos você tem? 32 anos. É 3.2, já te perguntei, não? Ele tem uma postura assim, ele fala como se ele fosse uma pessoa muito Henrique, assim, né? Muito. Sensacional! Salvou! Seis! Quanto? 6. Pô, mas outro dia falava. Eu entendi, porque o puxador não gosta dessa gente burguesa nojenta. Assim. Não gosta. Só de quem toma um shot? E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no. Ah, o Benjinho não tá aí, né? Então você mora onde você quiser, né, meu? Então, eu posso falar qualquer bairro, mas eu moro no Parque Flamengo. Parque... Aí é Benjinha. Parque o quê? Aí ele gosta. Nossa, tem até orgasmo, velho. Parque Flamengo? Nossa senhora. Nossa. Zico, meu. Você tá louco. Maria pro Zico, meu. Jorge Benjor, Zico. Mano, você sabe que pro Zico ele mandava uma, vai. Então. Ah, já falou? Se o Zico pedisse com jeitinho depois de uma taça de vinho, eu acho que rolava. Ele ia querer ter filhos gêmeos do Zico. Possivelmente. Ia pedir pra levar tapa na cara. Pode bater. Arrebenta, Me chama de cachorro. Nossa. E depois nem dá queixa. Imagina. Ô velhinho, amanhã vamos com o time aí, mais ou menos que reserva aí, meu amigo. Porco? Não, lógico, ganhou um ingresso. Pô. Desculpa. A ligação tá ruim, hein, velho. Se posiciona legal aí. Tô com medo de cair a ligação. Vai lá. Então é o seguinte, se cair a ligação, você sabe onde que você vai pegar. Pegar não. Lá no estádio, né? Você vai passar lá na rua Padre Antônio Tomás 72. Isso. Vai entrar pelo portão C1 lá. Uhum. Vai pegar o elevador até o quarto andar, é lá o camarote, tá bom? Tá joia, gente. Não quero tomar o tempo de vocês, não. Só queria dizer o seguinte, eu acho que o Verdão esse ano leva uma Libertadores, hein, cara? Você acha que vai legal? Vamos ganhar essa Libertadores, eu hein? Eu acho que sim, vamos torcer. É. E só pra garantir o abraço aí, eu queria mandar um abraço pra um amigo meu, ele que me apresenta o programa, né? Manda, quem é? Esse merece. É Danilo de Pádua. É um amigão meu, amigo há mais de quase 20 anos já. Ele é Espádua? É, ele é estádio desde os anos 2000 aí. Estádio, né? Legal. É, igual o Guilherme de Pádua. Aí você que é culpado. Olha o que você faz. Então ele lá nos anos 2000 ele já ouvia vocês aí e tal. E eu ouvia de tabela, né? Ele tava jogando. Você tem ideia, ele tinha um PlayStation 1 ainda. E a gente tava jogando futebol e ouvindo o estádio 97. Aí depois de muitos anos que eu consegui voltar a ouvir vocês, agora eu tenho o quê? Uns 2-3 anos que eu tô ouvindo direto todos os dias sem perder um programa. E você viu agora? Pintamos a casinha, tem o Ale Oliveira, decreto, você viu? É, meu, só seleção aí. O Ruth, quando vem também, né? Quando? Boa, você foi bem. Agora você foi bem. Quando vem? Ah, essa é uma campanha injusta. Boa. Não, mas eu vou falar um negócio. O Ruth, quando ele tá aí, cara, parece que tem umas 15 pessoas, né, meu? Porque o cara é fera. Isso aí e o Azedão é grandão, ocupa o lugar de três. O caboclo. O caboclo? O caboclo. Mas beleza, gente. Boa, velhinho, obrigado, viu, cara? Obrigado, viu? Valeu, eu vou chegar em casa, vou ouvir o replay. Replay. Boa. Beleza. É isso aí. E tem outro amigo também que ouve vocês também. Quem? Direto. Quem? Chama Hélio Torezan. Manda um abraço pra ele. É verdade. Torezan, grande Hélio Torezan. Valeu. Boa, garoto. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, viu, meu? Um abraço. Obrigado. Tamo junto. Agora tá proibido. Ele prepara não pode... o bolso aí, viu? Pode deixar. Prepara que a coisa não é fácil. Eu vou passar o cheque. Agora tá proibido, não pode autorizar mais. Vamos lá, mais ouvintes. Agora estamos no momento sem parar, vamos ao terceiro ouvinte. Boa. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo em breve. Nossa, você vai ver de display de totem de sem parar por aí que você não acredita. Aí sim. Toca, Asdrubal! Boa. De novo, que é legal. Chupa Domênico, Dia Nacional. Chupa Domênico. Que é isso aí? Não, hit. Hit é Menina Veneno, pô. Sexta-feira é dia de alegria. Hit é Menina Veneno, trouxa. Alô? Sai com essa porra daí. É que o Domênico seguiu os conselhos do Mota. Foi dar uma chupada? Como assim? Não, aí você não pode falar assim com o Domênico, não. Aí tem que respeitar também. Eu tô também. Perdendo a minha moral, viu? Porra, alô? A cobra deitou agora em você. Alô? Né? Deitou o Katsu. Quem fala? Elcio do quê? Pinedo. Abaixa o volume aí. Abaixa o volume do seu rádio, por favor. Na caverna, nego. Ouça-nos pelo retorno do seu telefone. Da caverna do Bin Laden. Ih, rapaz. Imagina. Tá bom, e quantos anos, hein, Elcio? 3.9, Dodô. 3.9, RG. Elcio do quê? Pinedo. Olha, RG, mas 3.2, como é que é? Ah, ele deu sorte, hein? Como assim, deu sorte, RG? Deu sorte. Velhinho, você nunca se atrapalhe, nunca beba tanto pra não conseguir falar seu nome correto, hein? Mas por quê? Se você falar que se chama Écio Neves, você vai dançar, velho. Ah, sensacional! Você vai dançar. Sensacional. Agora. É 10, sempre 10. Nunca diga isso. 10, sempre 10. Oh, sabe por que o cachorro agarra sua perna? Por quê? É o Cio. Ah, muito bom, hein? Boa. Ô, puxador. Dá uma nota, pô. Cadê o puxador? O puxador tá aqui só pra julgar o RG. Ah, é só. O Edson Faquinha aqui. Tá bom, e ô, velho, qual que é o bairro aí? V.Matilde. Quem? Vila Matilde. V.Matilde. Matilde. Você já viu o Matilde aí ou não? Oi? Isso! Ah, juiz! Ah, hoje é sexta-feira. Ah, não pode. Hoje é dia de maldade. É? Time, amigo. É isso aí. Verdão, Gogô! Ah, só Verdão! Porra, velho! Arrebentaram com o chiqueiro, hein? É o Verdão! Mas não era boiado que tinha largado? Mas... Agora é verdão, é verdão. Ô, doutor, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Eu, ó, o papai é meu danado. Calma, soletrando, emocionado, calma. Fala, meu. Consegui, baralho. Truco. Boa, garoto. Começou bem. Ô, meu velho, e amanhã contra a Chape. Mas é um time mais ou menos... Amanhã tem que passar o Bangu. Mas você vê que o time é mais ou menos reservão, né? Aquela coisa toda, não? Ah, mas ô, o Palmeiras tem elenco pra isso. Tem elenco. Dá pra ganhar dos caras lá, né? Dá pra ganhar, Dudu. Poder já colocar 6 pontinhos, fica legal, hein? 6 pontos em 2 jogos. Aí já fica mais tranquilo, né, Dudu? É, mas você sabe que também, né... Se o Palmeiras empata também, não é um mau resultado, hein, gente? Porque o Palmeiras, ele precisa... A conta pra ser campeão é aquela que fez o ano passado. 2 pontos por jogo, mano. E outra, Domênico? O Palmeiras já tem 3, ele precisa de mais um. Se todo time... Aí fica com 4. Se todo time for decente e ceder um ponto, pelo menos, pra Chapecoense, a Chapecoense não cai. Vai te catar aqui, porque de vez em quando a Chape vai ganhar, vai beliscar um pontinho aqui, um pontinho ali numa vitória. Aí eles vão atingir a marca de 44 e não cai. Eu quero ver teu time lá no final da tabela. Meu time já doou, primeira rodada. Aí se cair, porque ficou faltando um pontinho, eu quero ver o senhor aqui. Aí quero ver. Clube grande, quando fica fazendo continha pra não cair, é porque tá merecendo cair. Você tá de brincadeira, RG. Tá de sacanagem. Ficar contando migalha pra ficar na Série A, vá pro inferno. Sei. É, agora ficar dependendo de pontinho contra a Chapecoense pra não cair, me perdoe. Você fala assim porque você já caiu, tá acostumado. Não, quem tá acostumado é o Domênico, caiu duas vezes. Aí você chutou o Domênico. Levanta o Dudu aí, R. Mas como você diz, mano, quem nunca caiu? Verdade, todo mundo aqui já caiu. O peixe não caiu, capital, não. Todo mundo já caiu. Estamos falando aqui de capital. Vocês dois caíram. Não, capital, São Paulo já caiu sim. É, mas a coisa. O Zé te falou e eu entendi também. Mas olha, quero dizer assim: as coisas mudaram. É esse que é o problema, viu, Ale? As coisas mudaram. F5, aperta o F5. Aí você vê o que tá acontecendo aí. Verdão ganhando, todo ano tá ganhando alguma coisa grande, filho. É nós aí. Tá ganhando coisa grande? Opa, não ganhamos Copa do Brasil. Brasileiro, ué. Tá ganhando coisa grande? Estamos ganhando. Campeonato tá bom. Um abraço ao Kid Bengala. Oi, por falar. Vocês levam por trás. Também. Por falar em abraço, mandar estamos um abraço. Estamos ganhando competições aí pra... glamourosas, é isso que eu quero dizer aqui. Ó. Mandar glamourosa é pra adivinhar também. Ai, glamour. Glamourosa. Mas mandar um abraço pra rapaziada do Dake aí, ó. Um abraçozinho, tamo junto aí. Rapaziada do Dake ouvindo a gente aí. É nóis. É isso aí. Glamourosa, acho que é se der problema, livra nós. É. Aizinha, é nóis, hein? Fica ligado com nós aí, hein? Não, mas o Domênico aí, filho. Cheio de mal. Fala de BO, né? Domênico Neves. Oi, fala. Quero ir na torcida, estádio 97. Ah, pensei que você não ia falar. Demorou, hein? Demorou, hein? É, ganhou a vaga, hein? Valeu. Vai curtir o Palmeiras e Atlético Tucumã, ó. Você tem que fazer o seguinte, você tem que estar às 20 horas. Tá bom? É, você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, 72 lá. Tá bom? No portão C1. C1, beleza. C1, você pega o elevador, vai até o quarto andar. E aí é nóis. E desce do elevador, viu? É importante isso. As pessoas pensam que não. Se você ficar no elevador, ele volta pro térreo. Entendeu? Entendi. Deixa eu mandar um chupa aí também. Manda claro. Aí, meu. Um chupa pro Anderson do Grupo Ultra, que é o Benjamin do Grupo Ultra. Ah, deve ser um trouxa. Nossa senhora. É só encrenca, então, hein? Um chupa pro Evandro, São Paulo e o Bambi. Ah, Bambi é seu pai. E um chupa pro César. César, o que é de César? Boa, garoto, então tá bom. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Falou, abraço. Tchau, abraço. Falou, cara, valeu. Esse foi o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Boa. Olha só, pessoal. Eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. É isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver a sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. E olha só que bacana, você compra o Sem Parar e pode dar de presente para quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra para dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. Agora, o momento mais esperado da sexta-feira. Ah, ai, ai, ai, ai, ai. Agora. Capricha aí, Ale. O decreto de Ale Oliveira. Olha, Sombra, decreto especial para o ouvinte do Estádio 97, para dizer que no Brasil, RG, está caindo mais presidente do que Saci com cãibra. Porque eu não sou político envolvido no Lava Jato, mas hoje eu tô cheio de esquema. Sim. Nessa sexta, me chama de Sérgio Moro, porque eu não vou deixar escapar ninguém. Ai. Hoje, me chama de Molusco, porque eu não vou perdoar nem quem já partiu. Então vem... Tá louco, mano. Sensacional. Meu, hein? Então vem com o bonde do BFF, Best Friend Forever. Com Luxemburgo e Marcelinho, Edmundo e PVC, Ana Maria Braga e Thaís Araújo, eu e ele, a Zaya. Sensacional, boa, boa, cara. Boa, Leo. Muito bom, muito bom. Sensacional. Temos mensagens aqui no nosso WhatsApp, oferecimento de HDI Seguros. Ed, bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, rapaziada. Aqui é o Rodrigo Leiro da Vila Cisper. É uma pergunta aí pra bancada aí. Não tá na hora do Rogério Ceni já começar a se atualizar aí e utilizar a tablet aí pra chutar aí no lugar de prancheta? Prancheta da época do Joel. Abraço a todos aí, vai Corinthians. Verdade. Não, vai se atualizar, fica tranquilo. Bomba lá, bomba. Mano, toma bomba. É pro inferno ser genético. Um salve aí, um abraço, Luciano de Guaianazes. Chupa, mano. Ah, é pro inferno bomba ser genético. Bomba. Deu uma deitada, né? O maluco não tem genética, vai reclamar com Deus, velho. Não é comigo, não. Tem mais mensagem, o pessoal mandou. Que eu ali, eu queria mandar um decreto pra você. Em terra de Saci, qualquer chute é voadora. E se hoje eu rejeitar a balada, me chama de Sandro Beira Hit que eu volto atrás. Com o bonde dos... Toma bomba, barra só que não assume, comigo, Ronaldinho Gaúcho, Rebequinha, Mano e ele, a Zaya. Uhul! Muito bom, muito bom. Rebequinha, ali. Rebequinha. Em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta, tem essa aí também. Ah, essa é boa. Boa noite, amigos do Estádio 97, é o Thiago, palmeirense aqui de Tapsirica da Serra. É, sobre essa pataquada da Conmebol, eu sou a favor do Palmeiras não abandonar a competição, e sim preparar algum tipo de protesto para na hora da premiação, se por um acaso o time for campeão. Jogar com afinco, ganhar o título, comemorar com a torcida e pensar num protesto para premiação. Sei lá, pega a taça e abandona lá no meio de campo e vai comemorar com a torcida, fica todo mundo de costas, eu não sei, tá bom? Parabéns pro programa. Abraço. Abraço. Fica muito de costas, não, hein? Se no Brasil alguém abandona a taça no meio do gramado, alguém rouba. Cara. Ah, aqui no Brasil não dá. Pra medalha já tinha que ter. É um protesto que não sei se vale a pena. Derrete rapidinho, velho. Fala, rapaziada. E aí, mano, monstro. Aqui eu digo, corintiano. E aí, Dudu, isso aqui é pra você. O Mundial não tem na FIFA. Só o Dudu pra acreditar. Quando a Crefisa sair, nossa, vai dar Deus pra Série A. Chupa porcada. Que isso, boa. Olha o Zancio. Foi bem aonde? O cara não sabe nem mais. Foi bem, foi bem. Não conseguiu guimar, velho. Não, lógico que fez. Ele fez o cara. Lógico que fez. Sem recalque, velho. O cara não sabe guimar, velho. Já deitada, se o cara faz um negócio bacana. Legal, mas não. Quando mexe com o Dodô é que deitou. Olha o Zancio, olha o Zancio. O Domênico é aquele goleiro que toma o gol e pega a bola. Não deixa levar pro gol pra não tomar mais, sabe? Atenção. É que vocês. Toma o gol e aceita. Vocês não conhecem música, esse que é o problema. Música tem que ter rima. Métrica. Ou se não, erra o chute. Erra o chute, olha pro gramado, pra chuteira. Se gostou, dá pra ele, então. Ah, juiz! É, por que não? Dá pra ele, ué. Estádio 97, Alexandre Arruda, corintiano. E aí? Vou cantar o hino do Corinthians em homenagem a Domênica. Porque, Domênica, você não assumiu o Aguinaldo. Ele te ama. E está sempre do seu lado. Sai do armário e assume logo esse caso. E faz o casório lá no estúdio do estádio. Sensacional! Boa, mandou bem, mandou bem. Mandou Mandou bem. Estádio Reset, oferecimento de Mozano. O desumano vai ver se seu pai tá bebendo, trouxa. Estádio Reset, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, amanhã tem um plantão da Locus Travel até o meio-dia. Boa! Pra você adquirir o seu pacote do resort do estádio. Faltam 3 semanas. Queremos vocês com a gente lá, tá bom? Chega! Amanhã até o meio-dia. 2896-4665. 2896-4665. O estádio também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada em parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. Isso mesmo, nada de juros. E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não. Demais. Então não perca tempo, amigão. Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa, mais uma semana que se foi, né? O Estádio 97 volta na segunda-feira, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo cheeseburger por apenas R$ 8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Boa. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ele, Jefferson Henrique. Isso aí, mandar um abraço pro Carlão, palmeirense lá da Tent Beach, gente boa. Tá feliz da vida com o Palmeiras. Ei, ô, Carlão, grande abraço. Brita, só reforçar o convite para amanhã, não só o Vieira, mas todo mundo que é da região ali da Moca e tal, que vai, sim, ter o jogo. Ah, o Vieira mora na Moca, né, cara? É. Aniversário do moleque travesso, 93 anos, e vai ter um jogo comemorativo especial lá com Amoroso, Aloysio Chulapa, Amaral, Miller. E eu vou estar jogando, já treinando, pensando no desafio contra o Mano. Vai estar ralando um osso lá? É, vou dar tapa com nojo na cara da macaca. E amanhã tem uma surpresa boa lá no meu Instagram, lá no Ale_ESPN. Ah, é? A respeito do resort. Boa. Então, boa. Quem gosta de rede social, dá uma conferida lá. Qual é o seu Instagram? É Ale_ESPN. Tá certo. E aí vai ter uma novidade boa lá do resort. Boa. Valeu, tá Ale. Bom? Por falar Instagram, Sombra, também só passar uma dica legal pra caramba, ó. É Rudy Landucci, Rudy com Y, Landucci com 2 Cs. Siga lá as fotos do Rudy ali e ofenda, porque não basta só olhar. Não precisa curtir, mas ofenda, apenas ofenda. Tadinho! É verdade, é uma foto mais escrota que a outra. Então vai lá dar uma xingada nele. Aquele ritmo cardíaco que ele desenhou no braço, né? Que é aquilo? Ele falou, ele falou, tenho R$ 25, o que dá pra fazer com isso aqui no estúdio de tatuagem? O cara falou isso aqui, falou, ah, beleza. Brincadeira, e era cego ainda, hein? É, pois é. Tá louco. Ele pagou com o restante que sobrou do bilhete único, mas beleza. Valeu, gente. Boa noite, bom fim de semana. Fica aqui na Energia 97. Tchau. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Como você quer viver seu futuro?

tight sessions. But it only works if you... Look at yourself and say, I just wanna be happy. Yeah. Yes, Lord. To you then say you gotta believe in yourself. Don't stay there too long. Sessions.